Show Your Emotion. Tem música. Mais música. Tem conteúdo. Edição do Vibe 97 no seu som e hoje tem convidado. Energia. O banco facilita qualquer obra. Jovem gafanhoto, quebra a parede, conserta a parede. Mas mestre, eu tô quebrando parede há 2 anos. Não discuta, quebra a parede, conserta a parede. Mas mestre... Já não pedi faixa vermelha? Eu tô usando, olha o meu kimono. Não, não esse faixa vermelha. Tô falando faixa vermelha da Manco Super CPVC. Flowguard, né? Não erre na obra. Peça o da faixa vermelha com 50 anos de garantia. Ah, melhor. Agora, tira casaco, põe casaco. Amanco! Se você tem um comércio pequeno, um café, uma hamburgueria ou quer economizar para sua casa e está procurando um parceiro de verdade, o seu parceiro é o Macro Atacadista. O Macro Atacadista tem tudo para ajudar você a fazer acontecer. Produtos de qualidade, grande variedade e preço baixo sempre. Porque no Macro Atacadista, todo mundo pode, sim, é só entrar e comprar. E aproveite a novidade, agora aceitamos todos os cartões de crédito das principais bandeiras. Consulte nossa equipe de atendimento ao cliente. Comprar barato, no Macro você pode sim. Money, money, money. O Primo Rico, com o Thiago Nigro na Energia 97. Fala aí, primos, beleza? A dica de hoje é a seguinte: um dos grandes sacrifícios que você precisa realizar para atingir o sucesso é sacrificar a necessidade de ser querido. É muito difícil a gente crescer e não criar inveja, o sentimento de inveja e outras coisas nas outras pessoas. Porque quando a gente cresce, a gente precisa saber que o prego que se destaca é martelado. Então a gente, tendo a consciência de que isso vai acontecer, a gente tem que filtrar o que é construtivo e o que não é construtivo ao nosso redor. Você ouviu o Primo Rico na Energia 97. Money, money, money! Energia. Hora do burn, e você presa aqui no seu carro. 1:30 da tarde com o trânsito do carro. Então liga logo o rádio pra acalmar com seu estresse. Humor e energia com estágio 97. Me liga nas manchetes, sintoniza a diversão. Aumenta esse volume, isso é clássico, é tradição. Mais de 18 anos aqui na programação. A bola tá rolando, quem vai ser o campeão? E é gol! Faça chuva, faça sol, de segunda a sexta-feira, 5:30 futebol. Pode acreditar, se perder vai ter placar. Agora está de 97, já tá no ar. Valendo, estádio 97 ao vivo, no oferecimento de McDonald's, os sanduíches campeões voltaram pro McDonald's, todo dia um sanduíche campeão diferente, é, prepara, também a Manco, seja o craque da obra, use a Mancos ou a Manco, tá fácil, a Manco, e Pilão, Pilão e Neymar Júnior criaram 4 camisas oficiais, inspiradas na história do craque, colecione. Saiba mais em pilão.com.br/promoção. Hoje ao vivo, direto da Lays Fan Experience, Rua Fidalga 184. Chega pra cá, vem aqui, vem assistir o Estádio 97, vem participar desse evento maravilhoso da Lays aqui na Vila Madalena. Tá legal demais, não é, galera? Opa! Sim, boa tarde! Boa. Aí, salve, galera. Salve! Perfeito! Olá! Olá, eu sou a Lays. Peraí, vamos abrir o microfone do Alê. Olha, o microfone do Alê tá de sacanagem. Os caras travaram alô, o microfone do Alê. Derrubar, assim, tá derrubar, hein, Alê? Nossa, derrubaram o Alê. Quer dizer, essa coisa de grupo, de amigo, foi pro saco mesmo. É, tô achando senhor, né? Que... Olá. Hein? Aí, tá vendo? Olá, eu sou o Alê. Esse negócio de funcionário do meio... Essa meu, coisa foi, aí... De... Foi bom pra você, velho. Amigo, grupo... Os caras tão querendo derrubar já, velho. Só tinham... o senhor bebe, é isso? Já tinham tirado o microfone de mim em outro lugar aqui. Oi. Tá funcionando. Agora foi. Eu acho que só serve pra voz bonita esse microfone. Perguntei, só o senhor bebe? É isso? Não, aí é com... Essa coisa de amigo, de parceiro. Não, não. Aí, ó. Ô, Basílio. Oi. Você sabe que todo dia a gente é feliz aqui no estádio, mas sexta-feira a gente exagera, né? Ah, eu vou pegar. Então pega a alegria líquida pra nós, hein? Ah, alegria. Ah, tá certo. Boa. Muito alegria bem. Líquida. E hoje são dois pra dividir a alegria líquida, né? O RG voltou, né? Tá certo. Então estamos aqui na Lays Fan Experience, mais uma vez com o Estádio 97. E você pode chegar aqui. Rua Fidalga 184 é um espaço maravilhoso, onde você assiste os jogos da Champions League, né? É um espaço de convívio bacana. De repente você tá no seu escritório, né? E você fala assim, gente, vamos pra um lugar mais legal pra gente bater um papo, pra gente decidir coisas da empresa? E chega aqui, porque fica aberto das 10 da manhã às 10 da noite, cara. Aqui é o lugar. Né? Bacana demais, é isso mesmo. Esse é o Estádio 97 começando. E vamos então, começando falando de seleção. Que é isso? Opa! Aqui, hein? Oi, mas que é isso aí? Vamos falar de seleção brasileira, Motinha? Sim, vamos lá, né? Hoje uma notícia triste. Notícia triste. O Daniel Alves foi cortado, né? Tá machucado, fora da Copa do Mundo, né? Lesão no joelho. Mas tomou quantos pontos aí, Montinha? Tá machucado? Foi cortado? Ah, para, vai te catar o tonto. É, na verdade, ele não foi cortado porque não saiu a convocação, né? Mas todo mundo sabia que ele ia ser, né? Ah, tudo bem. O primeiro erro, vamos se informar, né? Ah, para, vai. Ai, dose, viu, velho? O pessoal tá contando, não sou eu. Não, tá todo mundo falando lá. O público ficou indignado com o primeiro erro na primeira frase. Quero saber o seguinte: como é que fica os caras compraram o álbum da Copa que tem o Daniel? Ai. A gente coloca a figurinha por cima. Bola de costas. Mas, de repente, os caras podem soltar uma nova figurinha. Reposição, um autocolante por cima. Por cima. Daniel. Ou se não, põe uma cruz da ambulância em cima dele. Aí quem pode ser essa figurinha? Danilo, né, do Manchester City, né? O Rafinha, do Bayern, ou o Fagner, do Corinthians? Militão sem chance. Não tem chance. Nem o Regis? Eu acho difícil. São três para duas vagas, né? Você, técnico Aletite? Eu acho que ele vai de Danilo e Fagner. Eu acho que ele vai. Ele confia muito no poder... de marcação do Fagner, que já conhece o jogador. O Rafinha deu um azar que ele foi ver o Rafinha jogar pelo Bayern. Foi mal, né? Deu uma entregada de rapadura. Eu acho o Rafinha muito mais jogador que o Fagner. Também acho. Só que ele confia no Fagner, conviveu com o Fagner na seleção e no clube. E o Fagner é bom marcador. Então acho que ele vai de Fagner e Danilo. Minha preferência é para Danilo como titular. Muito bem, então Daniel Alves não tem chance de ir para a Copa, embora não tenha sido cortado ainda, como muito bem muito obrigado, destacou a Ale Oliveira, não é verdade? Na verdade foi a nossa plateia aqui do, do Domingo Legal que rebelou. Entendi. Domingo Legal contra domingo a tamanha legal. Mulice da... Domingo Legal. É isso aí, continuando com as manchetes do Estádio 97, quem que vamos agora, o Motinho? Vou falar do Tricolor. Are you ready, São Paulo? Só não entendo porque tanto ânimo, mas... Eu amo o Tricolor. A gente toma cuidado. Eu amo o Tricolor, né? Não tem jeito. Já sei porque o Mota tá feliz, porque o Rodrigo Caio vai voltar a jogar agora. Te falar, viu, velho? Então, verdade? Vai voltar, viu, Marcão? Tá tudo certo, o Rodrigo Caio tá bem, né? E volta. Ele vai voltar. E quando que ele vai ser vendido, afinal, hein? Ué, acho que depois da Copa, né? Com certeza. Acho que o pessoal tá esperando muito. Ué, tá difícil, hein? Ele vai voltar. Você acha que ele tem chance? Marcão, ele vai voltar a jogar ou ele vai voltar a ser escalado? Vai voltar a jogar, cara. Ah, tá. Vai voltar a jogar. Certeza que a dupla de tem uma coisa, né, RG? Uma coisa é voltar a jogar, outra coisa é o treinador colocar ele em campo. É verdade. Né, seu Ale? Claro, lógico. É verdade. Porque às vezes você vai lá pra tomar sol de roupa. Exato. No subóbito tem muito isso. É, tem, né? Ah, é? Aí o cara vai, e aí, jogou? Falei, não, tomei sol de roupa. Verdade. Porque você não exatamente... Não... Você não jogou. Você só colocou a roupa. Colocou a roupa, ficou ali, deu tapa. Mas do Rodrigo Caio podem dizer o que quiser. Mas ele não é um cara que faz corpo mole. Não. Ele, não, tudo bem, time. Tudo bem que ele pode ser super irregular. É. No meu ponto de vista. Mas acho que no de corpo todos, mole, né, não tem. Não. O cara deixa tudo em campo. Sim, mas eu vou te falar. Ele, por ser um jogador experiente, apesar de jovem, cara, eu acho que ele tem oscilado demais aí nessas últimas... Principalmente nesses dois últimos campeonatos brasileiros aí, pelo amor de Deus, cara. Tem cometido erros bizonhos aí, o senhor Rodrigo Caio. E o Anderson... é só isso que tem do São Paulo? Calma! Vocês estão discutindo o Rodrigo Caio. São Paulo a questão do Rodrigo Caio. Não espera molhar o bico. Calma. O Militão pode ser relacionado, viu? Sim, voltou a treinar hoje, né? Voltou a treinar. Agora, quem tá fora, com certeza, é Diego Souza, né? E o Anderson Martins. Anderson, né? Eu gosto. São, né? Refis. E Anderson. Outra notícia que saiu, chefinho, é que o São Paulo aí fará uma nova proposta pelo Marcos Guilherme, né? Só que não essa absurda que eles estão querendo, 50% 3 milhões de euros. São Paulo vai mandar uma mais baixa para ver se eles aceitam. Mas é difícil. Eu acho que tem que tentar. Realmente, 3 milhões de euros, mais de 12 milhões de reais. O euro tá alto, né? Não tá. Sim. O dólar também subiu pra caramba. Sim, subiu, né? Muito. É... 12 milhões de reais, eu acho que aí é complicadíssimo. Por, né, 50% cara? Ainda? Você tá louco. O problema é que ele foi namorado, barra sondado, barra pretendido, barra querido, barra. Chega. Chega de barra, pô. Para! Por outras equipes, né? Então dá uma semi-valorizada no... Agora, né? As outras equipes que eu vi, por exemplo, eu acho que teria o Atlético Mineiro, o Flamengo... Sim. O próprio Corinthians. Corinthians negou hoje. É. Falou que não houve proposta. Não, 3 tá milhões de euros, então, se é pro São Paulo, em tese, deve ser pros outros também. Cara, mas o Flamengo... Ele é um jogador de lado de campo, não é? Ele ia jogar onde? O Flamengo tem um montão de gente lá. Tem aquele Moreno que veio aí que nem joga. O Giovânio, o Berril. Berril voltou a treinar. Nossa, o Giovânio tá lá. Sem contar, né? Caçata, o Vinícius Júnior. E bala, hein? Né, que joga por ali. Às vezes eles jogam até sem esse cara de lado pra comportar o Everton Ribeiro e o Diego juntos. O Flamengo vai fazer o quê? Ou será que isso também é muita coisa de nego jogar na imprensa pra forçar, pra pressionar? Eles dão um pouquinho disso, né? Tem, não tem? Eles jogam pro homem pelicano, pro homem pulverizar. Pelicano. Dá aquela pulverizada. Ah, gosta. Aquele gosta. Dá uma pulverizada, né? O homem pelica adora dar uma pulverizada. Mas olha, ele vai te matar. De repente o Flamengo não tá querendo fazer isso, é como retaliação pelo São Paulo ter tirado o Everton de lá? Ei. Ah, mas vai gastar dinheiro pra um cara que não vai jogar? Retalhar. Não tem nada a ver. Ai, acho que não, hein? Quem tá querendo mesmo é que o Atlético trocado. Né, o Atlético quer fazer... Porque lá ele não vai ficar, né? Porque os caras odeiam ele lá. Mas na moral, olha, Oliveira, eu dei uma ideia aqui pra diretoria do São Paulo. Que ela force o Marcos Guilherme a fazer os 7 jogos pelo São Paulo no Campeonato Brasileiro pra que assim fique impossibilitado de ser negociado pra algum clube da Série A. Se o São Paulo fizer isso, cara, você acha que o jogador sai prejudicado por ter que voltar pro Atlético e ficar lá encostado? Ou você acha que o Atlético Paranaense, de repente, fala pro São Paulo, bom, então já que você colocou por 7 jogos aí, agora você que assuma o filho até o final do ano? É que Atlético Paranaense, principalmente o São Paulo, por se tratar de grandes equipes, né? Eu acho que capaz do cara, o staff dele, o empresário dele, arrumar um mercado alternativo, né? Fora do país. E aí não adiante muito, né? É, eu li que teria um time francês... Ó, vai cair o sonho Deus. Líquido ali. A alegria. Teria um time chamado Amiens. Ah, o Amiens que o Mota falou. Amiens. O Amiens teria interesse. Agora, o Zé Fontinha me escreveu aqui dizendo... especulação. Não tem uma oferta real por Marcos Guilherme. Então aí facilita. Epa, aquela barganhada, né? Aí facilita. Então é o papo mesmo do joga no ar aí e deixa aí, entendeu? E deixa... Vai saber. Né? Se alguém, né? É. Agora, você reduziu então São Paulo a Marcos Guilherme e Rodrigo Caio, é isso, mano? Já falei do Militão, já falei do Diego Souza, velho. Não, tá louco. Não, Militão. Já falou pra cacete. Eu falei. Aquele coador grande, não. Militão. Já falei do Militão, já falei do Diego Souza. É, o Militão. E o São Paulo, Diego Souza, já falei do Anderson Martins. E o São Paulo amanhã cedo, aí faz o último treino antes do confronto contra o Bahia, domingo às 16 horas. 7 jogos invicto, hein, Marcão? Parada dura lá, hein, velho? Exatamente, é o que eu tava falando com o Sombra aqui no caminho pra cá. Eu falei, o São Paulo vem de 3 empates consecutivos aí. Você empatar com o Bahia lá na Bahia, não é um resultado ruim, mas tá assim, bom. Vindo de 3 empates, RG, campeonato de pontos corridos, a gente sabe mas que... Mas é o Aguirre, o treinador, hein? Né? Ele gosta mais do empate do que da vitória. Mas se empata... Se tiver ganhando, ele fala, ô, o problema é empatar lá, né, Marcão? Tem que ganhar em casa, né? Então, mas aí é que tá. Você pega um Atlético Mineiro em casa, se você empata o jogo, ok, o Atlético Tudo bem, Mineiro. Faz parte, né? Mas você não pode pegar o Ceará, por exemplo, lá em então, Ceará. Então, o Bahia vocês teriam que ganhar. Exatamente. Ô, Marcão, você imagina o Galo, o Atlético Mineiro, brigando pelo quê nesse campeonato? Ah, eu acho que pré-Libertadores ali, cara. Galo e... Galo. O Atlético Mineiro. Você acha que vai brigar pelo quê? Ah, mas não é um time ruim, não. O Atlético pode brigar por Libertadores ou não? Acho que pré. Pré. Não, Libertadores. Eu acho que briga por Libertadores. Libertadores, por que não? O Atlético Mineiro. Sim. Libertadores, por que não? Teoricamente são 6. É que depois vai alargando. Vai pra 8, né? Vai pra 1. Esse ano passado foi 7, né? 8. 8? 8? 8. Até o Vasco foi. Foi. Mas aí pega a pré, não é isso? Não era? O Vasco não era o sétimo? Foi Botafogo, foi Vasco. Foi todo mundo. São Paulo ficou por uma casinha. Mas o Vasco pegou pré. Não. São Paulo terminou pra baixo do décimo. Não. O oitavo... Botafogo não foi. Peraí, o Botafogo não foi. O oitavo foi a Chapecoense. Isso. Sim. Aí o Vasco foi no lugar do Atlético. O Atlético Mineiro ficou com a mesma pontuação da Chape, 54, na nona colocação e não foi. Eu não sei, eu não acredito muito no Atlético brigando por muita coisa nesse... Campeonato Brasileiro. Até o oitavo lugar, você acha que ele não pega? Não. Aí. Ah, eu acho que briga sim. Eu acho que vai brigar sim. Eu acho que o Atlético ele briga na mesma zona que o São Paulo poderia brigar. Eu acho. Também acho. Por isso que eu discuto se esse resultado foi bom pro São Paulo. Não. Eu acho que não. Não. Ah, mas não foi ruim. Não, se você falar que o São Paulo. Você pega um time de um nível técnico um pouquinho melhor que o São Paulo em casa jogando, você empatou. Mas, ó, o São Paulo. O São Paulo não pode empatar e perder do Bahia lá. Esse que é o problema. O São Paulo tem mais time que o Bahia. São Paulo empatar. Assim, você empata aqui com o Atlético. Mas ganha do Bahia, é os quatro pontos que tem que fazer. Nem lá e nem aqui com o Bahia. É os quatro pontos que você tem que fazer por dois jogos. São Paulo por dois jogos, desculpa. Empatar em casa com o Flamengo. Acho que... Ok. Sim. Palmeiras. Sim. Sim. Corinthians. Sim. Okay. Sim. Grêmio. Sim. Okay. Sim. Cruzeiro. Sim. Sim. Tá bom. Parou por aí. Acabou. Por aí. O resto, né? O São Paulo não conseguiu ganhar. Agora, o resto, o São Paulo... Mas o que fez parecer mais ainda um resultado ruim foi o Porque fato tava do vencendo. São Paulo ter perdido a chance de ganhar do Fluminense naquele jogo. Também. Onde empatar. Perdeu, mas, então, empataram no último agora, minuto, quase, por exemplo, ali pertinho. Empatar com o Bahia fora... Não é horroroso. Não seria. Não, não é não. Não é horroroso. Não. Mas passa a ser porque pela você empatou em casa com o Atlético. Vitória. É isso aí, é isso aí. Então você tem que descontar isso agora. Isso, os quatro pontos. São Paulo precisa ganhar. São Paulo precisa ganhar de qualquer jeito. Exatamente. Você tem que fazer em dois jogos, quatro agora, pontos. Sem vitória. Retornando ao assunto Só empate, Militão. Ah, o ingrato. Retornando ao assunto Militão, esse outro é atleta. Militão ou Militão? Não, porque antes o Mota falou do Militão, que é um outro jogador que eu não conheço. Tá. Agora, o Militão, eu recebi informação... Assim, Zé Fontinha, não. Se alguém ainda acha que o São Paulo pode fazer alguma coisa no sentido de renovar com o Militão, esquece. Rapaz, nova. Já foi. É o seguinte, o empresário dele quer 11 milhões de euros pra pegar do time gringo que quiser o Militão. Vai, cada um vai pôr 5,5 no bolso. Militão 5,5, empresário 5,5. É esse o negócio. Caraca. E o Chelsea tá na parada. Não, tem muito time querendo o Militão. Ah, Juventus, né, Leo? Jogador City, jovem, que atua em várias posições. Tem o perfil do jogador. Então, meio coringa, né? Por isso que não tem jeito. Esquece. O Militão e o empresário estão vendo o seguinte: meu, vamos meter 11 milhões de euros no bolso. Metade pra você, metade pra mim. Meu Deus. Já dá uma aliviada, né? Infelizmente. É, soltado. Infelizmente, Marcão. Opa, opa. Sim. Infelizmente. Já era. Ah, essa porcaria, mais uma vez, essa porcaria dessa Lei Pelé não deixa o clube resguardado numa situação dessas, cara. Agora, o São Paulo já ficou um pouco mais atento, outros atletas agora já renovaram, o Elinho, que é do mesmo empresário. Ah, é? Do mesmo empresário do Militão? Só que o Elinho tinha contrato até 2020 e pouco. E acho que agora foi pra 2023, acho que era até 2021. Ou seja, o cara vai, é melhor renovar agora aqui... Porque senão eu vou ficar com esse menino aqui na geladeira até... É verdade. Até o inferno. O Elinho, ele também faz parte de categoria de base da seleção brasileira, ou Sombra? Faz. É, então. Faz parte. Não é titular. Às vezes entrava como titular, mas sempre se destacando. Mas é por isso que eu falo, cara. É pra gente aí, às vezes a gente até acha que... Ah, mas o São Paulo, de repente, podia ter renovado com o Militão antes de aproveitar ele no futebol profissional. Mas assim, cara... Um ano e meio o São Paulo tá tentando renovar. Não, mas a questão não é nem essa, Motinha. Eu acho que esses clubes europeus, aí, os caras têm aqui olheiros no Brasil, aí empresários que ficam olhando aí, monitorando... Principalmente essa molecada que joga em categoria de base da seleção brasileira, cara. Isso daí... O Cipriano não foi essa história? É, exatamente. O moleque jogou dois jogos no São Paulo. É por isso que eu falo. Você não tem a dúvida que ninguém, hoje em dia, espera o cara chegar no Profi pra saber. Bizoiar, né, Ale? O Vinícius Júnior foi vendido por um caminhão, não tinha jogado uma partida. Né? Verdade. Porque todo mundo sabe quem é bom na base. É verdade. Isso. Pode não vingar, mas sabem quem são os bons na base. Já continuando com as manchetes do Estádio 97, boa. No oferecimento de Leis. Galera, você quer que o seu tweet apareça aqui pra gente na Leis Fan Experience? Então use a hashtag ShowYourEmotions, que elas vão aparecer ao vivo no telão da Leis Fan Experience, tá bom? Então manda aí, manda sua hashtag ShowYourEmotions e a sua mensagem que a gente lê. Macro, no Macro todo mundo pode comprar. Sim, Macro, seu melhor parceiro. Também pneus Bridgestone, desconto de até R$320 para sócios torcedores, Motinha. Sim. E vamos ao porco. Porco. Ai, ai, vocês. Ai, ai. Nós. Vocês. Nós. Vocês. Ai, ai, a maior torcida vocês. Já se manifestando. Vocês. Mas é maior, maior? Sempre, sempre. Aqui vocês. Na Leis. Eu quero a desde produção. O primeiro programa, vocês. Produção. Sempre teve mais palmeirense aqui. Sempre. Hã? Sempre. O que é? Domênico é muito louco, né, velho? Ué, cadê a produção? É só você ir lá. O som vai lá que você vai ver, ô trouxa. Não dá risada, não, vai lá bar, e vê. Bar. Falar, o bar, prova, ué. O bar vai nesses eventos. Sempre. Ele engancha na primeira menina bonita. Olha lá, olha ele voltando. Com marca de batom na gola da cara. Você tá louco, ele vai apanhar, ô. E a marca de batom no microfone, olha lá. Olha lá, vai apanhar. Ai, ai, ai, eita, eita ô, vida, mano, hein? Ele vai apanhar. Não faz essas brincadeiras. Já tô aqui fora. Aqui, você não sabe o que ele faz. Mas não é brincadeira. Cadê o som dos palmeirenses? Aê! Tá maior. Quatro caras! Quatro caras gritando que nem louco! Quatro aonde você tá vendo? Você não sabe quatro. Contar, ô trouxa? Quatro! Pera aí, já foi a quatro manchete é de São Paulo, mas pergunta aí se tem São Paulino aí. Tem São Paulino aí? Aí é quatro! Quatro! Aí é quatro muito mais! Quatro. Muito mais! Aí quatro. Que é quatro, trouxa! Quatro! Quatro. Vai descatar! Vai descatar, rapaz! Muito mais! Perdão, sempre tá mais! Vamos lá, fala de nós! Tem Santista na Palmeiras! Não, não, calma, Bá! Bá, deixa a gente chama, Bá! Tá bom! Perdão! Vamos pode, lá. Pode voltar lá, bom. Vamos falar de Palmeira. Sim, antes de falar do clássico, do, a Leiloca deu uma entrevista longa, hein? Ai, ai, ai. Você deixou, Dodô? Não, eu não sei de nada, não sei de nada. Fala aí. Falou bobagem, falou assim, né? É. Falou bobagem. Olha o Domênico já tá nervoso. Lá, nossa, vai, calma. Vai lavar a roupa não, suja. Porque eu tô sabendo já, ué. Vai lavar as calcinhas eu... aqui no ar. Ai, ai, ai. Muito pelo contrário. Quando eu venho o programa, eu venho preparado. Eu sei o que ela falou. Ai, tata. Eu não venho aqui pra ouvir. Ah, ela falou, falou o quê? Xiii. Não é isso. Eu tô até com medo de falar. Dá uma segurada. Eu tô até com medo de falar. É que você tava com ela. Tava. Você pega aquele café da manhã executivo. Aliás, todo dia. É, tava fazendo, inclusive, com o juiz! Tava duas juntas. Calma, calma, Domênico, calma. Depois você fala isso, velho. Pela primeira vez eu consegui ela fazer. Ela falou que se não fosse a ajuda da Crefisa, o Palmeiras não teria o time que tem nossa, hoje. Nossa, acabou com o bagaço. Tipo, mandou um arrendei o clube. Falou não, também... Falou bobagem, né? É, ela falou também que banca. Falou bobagem. 100 porque... milhões pro Palmeiras. Quanto falou... pro Dodô? Aqui, quanto pro Dodô? Aqui, não sei. Falou e bobagem. Ela... O Dodô, cara, só deixa eu falar tudo aí depois. Vamos pro partes. Partes. Partes. Deixa o Mota contar tudo que ela falou. E ele discute, é. Depois a gente destrincha. Vai. E que ela já investiu R$500 milhões no Palmeiras em 3 anos. Né? Sim. No Dodô. E ela falou que daqui a 3 anos, se puder, vai concorrer à presidência. Né? Falando bobagem é difícil, hein? E aí ela falou da história da Receita Federal, né? Que denunciaram, né, a parceria da Crefisa com Palmeiras. Ah. E que por causa disso a empresa dela teve um prejuízo de 80 milhões, né? E que ela vai ter que. O Palmeiras vai ter que devolver para ela 120 milhões dos jogadores. Mas que no final o Palmeiras não terá prejuízo. Porque ela sempre já deu de aditivo pro Palmeiras, já pagou tudo isso. Tá. Eu bom, tenho uma só antes do Dodô, por favor. Fala, porque o Dodô, pra quem não sabe, existe o Book Rosa. Não sei se vocês acompanharam a novela. O Domênico faz? Book Rosa? Calma. Não sei se você tem conhecimento, chefinho, do cuidado que é o Book... Cuidado que microfone Book... vira, cerveja vai voar na cara. Não, o Book Rosa... Calma, sabe, todo sabemos. Mundo sabe o Book Rosa. Qual que é Rosa, a tua, okay? RG? Quando é essa, para... Aquela voa. Para Bedinos, chama Book Azul. Sim. O Dodô não faz Book Azul. Claro que não, profissional. Não, depende. Muito admirado, ok? Depende. Mas ele gosta o quê? De presentinhos. Leiloca, me dá aqui, sabe? Um carro. Sugar Mama. Chama Sugar Mama. Sugar Mama? É. Sugar Mama, ele é open bar de Sugar Mama. É. Essa você ganha presentinho. Essa pequena mula aqui. Desculpa. Quando é o homem que dá o presente, é Sugar Daddy. Cê e viu? Agora é cê Sugar Mama. Você viu Sugar Mama? Eu atrás de você, eu sou um burro mesmo. É. Elegante. Atrás sou... dele. Atrás, puta burro. Mas, ó, parabéns aí, você tá. Cê, o tamanho da todo dia você chega com roupa aqui. Nova, não é? Aqui, ó. Ó, relógio novo. Ó, o relógio dele do Palmeiras. Relógio novo. Tem esse troço comigo, não. Eu, tudo que eu compro, meu amigo, é com o meu dinheiro. Velho. Não tem esse troço celular aqui, dele. Mas não aí, conheço a cidadã aí que você falou aí. Mas aí, Domênico. É, só pra. É mal informada. Infelizmente, lá na entrevista, não tinham pessoas pra fazer pergunta pra ela. Sim. Deixou falar e não. E vamos lá, vamos arrebentar com o clube. Vamos arrebentar aí que tá tudo não, certo. Não, ninguém questionou. Perguntou, não se questiona, não se questiona. Ela pôs porque ela quis. Ela pôs o dinheiro no Palmeiras porque quis. E ela ou teve não. um retorno absurdo. E teve puta retorno, filho. Já, ela mesma aí falou numa outra entrevista há um tempo atrás, que teve aí um lucro de 1 bilhão, filho. E aí, como é que fica aí? Agora me falar que teve prejuízo? Tá falando bobagem. Nossa. Então assim, a mulher, receita, ela, né, quer ser presidente, então tudo bem, ela pode até ser presidente desde que não fique falando bobagens aí. Fica estranho. Porque senão fica mal pra ela e a imagem dela, e a imagem dela perante os conselheiros. Cara. E a imagem dela perante os torcedores do Palmeiras. É chato isso, cara. Falar bobagem não adianta. Ela teve um lucro. E outra, ninguém meteu um revólver na cara dela e falou, patrocina aí, senão você vai morrer. Ninguém fez isso. Ela é que foi no clube. Ela que foi na época de Paulo Nobre. E outra capricho, coisa, ego, o Paulo, né, Nobre sim salvou o Palmeiras. Ela não salvou porra nenhuma, não. Outra coisa, o Palmeiras não depende do dinheiro dela hoje. Hoje não depende do dinheiro dela. Mas montaria o dinheiro igual... O dinheiro da patrocinadora, ela representa 25% ou até menos. Mas se não montaria me fala, um time aí desse, Domênico? É isso que ela montaria, ó. Para, o Palmeiras tem dinheiro em caixa hoje, o Palmeiras tá bem, já pagou o Paulo Nobre, tá tudo tranquilo. Evidente que se uma patrocinadora sai, você perde uma grana aí, não sei quanto que é hoje o dinheiro que a patrocinadora paga, acho que é 80 milhões ano, é isso? É. Né? 80 milhas ano é uma grana. Ela falou 100 milhões. É uma grana. Ah, que seja 100 milhões. Não, porque ela fala na entrevista sobre isso, Domenico, ela falou assim, hoje um time grande como o Palmeiras receberia no máximo 40 milhões, que eles pagam a mais, né? 60 mas ninguém milhões. Botou um revólver na cara. Aí que tá. Alguém meteu um revólver pra você pagar mais? Estranho, mas não, você tá pagando a mais. É o seguinte, se ela sair, o Palmeiras vai receber 30 milhões. Então, mas só 40 que se, milhões. Só que não, se ela... É só que tem um detalhe. Se ela sair e o Palmeiras arrumar um outro, vai pagar 40 milhões, tudo bem. E a gente perde 60 milhões. O Palmeiras não depende desse dinheiro dela. O Palmeiras hoje tem muita renda entrando de outras formas. Ajuda, então, mas assim, não depende. Ajuda. Mas não, seria um louco de falar que não ajuda 100 milhões a mais em conta. Tudo bem, ajuda. Mas ela não pode ficar se gabando que se for ela, sai o clube acaba ou acaba tudo. Estranho, funciona assim a coisa, velho. Fala muita bobagem, quando velho. Quando estávamos vindo pra sabe? Cá, qual foi aquela frase que vocês falaram no hall do elevador que eu não ouvi você falar agora? Não, que ela falou que o Palmeiras só tem o time que tem por causa da ajuda da Crefisa. Então, é mentira. Entre aspas, ó. Então, Leila... é mentira. O Paulo Nobre, em 2015, quando ela acabou entrando logo depois, o Paulo Nobre contratou lá... Era o time que mais contratava. O Dudu quem trouxe foi ele. Não tinha ainda a patrocinadora. Verdade. Então, assim, que foi o chapéu, aquela coisa do chapéu lá no Corinthians, no São Paulo, do Dudu, foi o Paulo, na época, Paulo Nobre, foi filho. Foi até um marco. Paulo Nobre. Um marco do novo momento do Palmeiras. Com o Matos. Junto com o Matos, que entraram juntos. A Crefisa veio logo depois ali. Então, assim, como assim ela fala que se não fosse ela, não tinha o time que tem? Quem que tem bola de cristal agora pra saber o que vai acontecer? Agora. O que vai... Ah, se sair hoje, acaba. Ninguém tem essa bola de cristal, filho. Agora. Se ela sai, pode entrar uma outra empresa que sabe que dá lucro. E pode investir tanto quanto ela ou mais. Velho, isso é uma bobagem e desnecessária. No momento em que o Palmeiras está tranquilo, os bastidores tranquilos, o time tranquilo, véspera de clássico, véspera, né, de um derby, vem ela e dá entrevista. É brincadeira, sabe? É bobagem, tá, velho. Tá querendo aparecer, não, é, mas não tem dúvida, porra, sempre quer aparecer. Você imagina ela aparecer como presidente do clube, desculpa, então. Desculpa, se ela quer ser presidente do Palmeiras, eu vou dar até um conselho, não deveria mais rodar. Fica na miúda, velho. Pianinho. Porque pianinho. Assim, ô Ale, eu acho que a pessoa, quando ela é competente, ela não tem que falar, eu sou competente, eu sou ferrado, eu sou o cara. Sou zica, não sou precisa. Zica. Quem tem que falar isso são as pessoas que estão vendo. Claro. Você não precisa ficar falando. Que nem, por exemplo, eu vou dar um não exemplo precisa, aqui da nossa reality. Agora você fica se não mostrando, vou, aparecendo. Pô, porra, vou dar um exemplo da nossa reality. Chato pra caramba, velho. Nossa, chato pra caramba. Por exemplo, volta Paulo Nobre. Eu tô vivendo um bom momento de frequência aqui no Sim. Estádio 97. Eu não vou ficar falando isso. Claro. O que acontece? Todos os funcionários do próprio juntaram. Bairro da Avenida Paulista me deram o quê? O funcionário do próprio mês. Quem? Isso é muito espantoso, né? Primeira vez que a gente tem uma unanimidade. Sim. Agora, meu ouvindo Deus. O Dodô falando mal da Leiloca, E ó, também, sabe o que me parece? Sem brincadeira, desculpa, aí. Não, tô recebendo um monte de mensagem, de informações. Um pouco, né, de cortado. Me parece, sabe? Honestamente, porque você vai falar bobagem. Esse papinho não existe. Não, você tá de ok esse papinho, não, esse papinho não existe, que você vai falar de novo. Falando... Adodô com ela, puta bobagem. Não ia falar nada disso. Bobagem, não é uma bobagem. Falar, não, ia falar coisa séria. Já falou, já tá todo saco cheio de ouvir isso aí que não existe. Sabe? Não conheço a cidadã, não tenho vontade de conhecer ela. Agora muito menos. Agora piorou mais. Falou um monte de bobagem. Em véspera de classe, sabe, assim. Manchete, e outra coisa, hein? A empresa não é dela, é do marido dela. Ai. É que o marido tá. Tudo bem. O pé lá, janela. O marido tá. Eu não queria ser indelicado. Sombra, é brincadeira, velho. Tudo bem, hoje ela toma frente dos negócios. Se não é o marido, ela não é nada lá. Pra quem não sabe. Quem construiu a empresa. A empresa não foi ela, filho. Então, mas é o seguinte. Desculpa. Pra quem não sabe, o marido tá surdo. Deus chama ele não vai. É verdade. Que é isso? Mas é só uma coisa, assim. Diga. Talvez, pra tecer um comentário um pouco mais incisivo sobre a entrevista dela, fosse importante assistir a entrevista inteira. Sim. Assistir a entrevista inteira. Porque, assim... Eu não tive tempo de ver inteira, mas pelo que vocês estão falando... Tem um Zé Fontinha de sangue verde aqui que me escreve. Mas é o seguinte, na verdade, ela foi questionada de qual foi o motivo dos conselheiros terem denunciado ela. Você sabe quem são os conselheiros? O conselheiro, né? Não sei, Domingo. Não, ela rompeu com ele. Era o mesmo que ela fazia. Então, é ele que denunciou. Né? Isso, ela rompeu. Ele, o gordo, denunciou ela. Tanto que... vocês têm alguma dúvida disso aí? Eu vou falar uma coisa aqui. É, exatamente. Aí ela ficou prostituta da vida e veio dar entrevista. Prostituta da vida. Sabe, às vezes me parece, quando o Dodô fala mal da Leiló... Vai falar bobagem de novo, hein? Me lembra um pouco Casos de Família com Cristina Rocha. Sabe aquela discussão? Vai ter um caso de família que vai parar na polícia. Parece o Power Cup. Vamos botar o Power Cup? Vou botar meu Power Cup aqui na mesa. Ô, juiz! Vou colocar já pra você ver aí. Aí você vai ficar todo felizinho. Agora você avisa, a hora que você for fazer. Você avisa que nós vamos sair. Mas ele quer ver, eu aviso, fica tranquilo. Ele quer ver, ele é louco pra ver o meu Caso Power de Cup. Família. Vou pôr meu Power Cup pra você ver aqui, ó, trouxa. Eu não ia falar uma coisa, mas vou falar. Você concorda com você? Não, isso aí é verdade. Fala dos seus 25% de verdão. Como o amigo do Dodô, Mustafa, ele rompeu com a Leiloca... Amigo do Dodô, o Katsu. E a Leiloca quer... Amigo do Dodô, é o Katsu. Ser presidente do Palmeiras. O Paulo Nobre, ele tá enojado com a política de clube, certo. Como a gente... Ele largou. Largou. Por causa do Gagliotti. E não volta mais. Que traiu ele. Não sei se não volta mais, hein? Calma, não sei não, hein? Calma. Não sei se não volta mais, hein? Se por um acaso ele perceber que a Leiloca pode ser eleita... Ele vai pro pau. Ele vai pro pau e vai até com gente que a gente duvidava. Exatamente. Não é isso? É isso aí. Ele vai até... Também acho. Com pessoas... um pouco também no mal, um pouco. Ele não vai entregar. Ele não vai deixar a Leiloca ser presidente. Ele não vai entregar essa rapadura não. Pra ela, não. Essa vai ser uma briga boa. De essa bandeja, briga é boa. Né? Não quem, é? Quem tem a caneta mais forte, né? Exatamente. O Domênico, você ficou mais bravo, Domênico. Com não, fiquei bravo, eu não tô bravo nada, não. Com o Marcão, falando que não, o Palmeiras só, não tem mundial com a Leiloca, com essa declaração. O Marcão, ele mata, né? O Marcão, mano? Jamais nós palmeirenses, podemos ficar com o Marcão. O Marcão é o ídolo. É. Ele fala o que ele quiser. Tem crédito. Resta as pessoas. Não, resta os torcedores acharem o que ele falou. Se é bobagem ou não. Isso ele é bebe outro um, o Marcão assunto. Bebe um pouco também. É outro assunto, é outra quem coisa. Quem bebe é a gente. É outra coisa. Agora, com relação a o que ela falou, é bobagem, sabe? Ficar dando crédito pra isso aí. Desculpa, então terminou. Pode botar. Quero saber o que tem do Palmeiras. Você falou um monte de bobagem dessa mulher clássico, e não fala do Verdão. Verdão ela falou do Palmeiras. É um time, que joga bonito. Mas a Leila joga não é bonito, Verdão? É isso. Fala do time que joga bem. Que é o time que tá lá. É o time da moda. Amanhã fala no Fofocando. Croxa. Leiloca e Dodô terminam o relacionamento. Ai. Amanhã no Fogo. Onde é que vai sair? Onde é? No Fofocando. Vai sair também lá. O Dodô em programa de rádio mostra o Power Cup pra ler. Vai sair também lá. Já. Cuidado pra não dar W.O., hein? Bom, não dá. Mas a entrevista, ela é bem ampla. É muito grande a entrevista. Ela fala que ela antes que ela não se sentia... discriminada por ser mulher, mas agora sente um ambiente muito machista dentro do conselho, possivelmente porque ela coloca 3 vezes mais dinheiro do que qualquer outro patrocinador colocaria. Mas ninguém põe um revólver na cabeça dela, Sombra. Domênico. Você entendeu? A oração dela. É que ela aí fala. Que tá. Ela fala, mas ninguém acontece, fala, mas ninguém pôs um revólver pra você, pô, esse dinheiro está pondo. Até porque você não tem arma, né? Ué. É. Não, mas não é verdade, mas ninguém contesta, cara. Deixa ela falar um monte de coisa. Domênico, o Palmeiras que vai. Ninguém vai... obrigou ela a pôr dinheiro. Mas o Palmeiras tem que contestar, então. Ah, sei lá. Mas ele é aliado dela, não vai contestar, o Gagliotti. Mais alguma coisa de Palmeiras? Sim, Palmeiras que não vai contar com o Moisés nem com o Felipe Melo, né? Moisés continua machucado, né? É, e o Felipe Melo, terceiro amarelo, né? Certo. E o Roger vai com o time completo. Menos o Felipe Melo. Menos o Felipe Melo. Peraí, então, olha que bonito, o time vai completo, ele acabou de dizer que não vai jogar o completo. Não, não é completo. Mula. Quem gritou mula aí? Não, mula não, você não vai gritar isso. Mula não, peraí pessoal. Não, mula não. Olha, olha. Por favor, pessoal. Que é isso? Vamos respeitar. Aí, ó. Vamos respeitar a mula. Não, aí, ô Marcão. Ah. Aí você vai na concessionária e fala assim, olha, eu queria um carro completo, né? Beleza, que senhor, isso, Bota? Pô, mas cadê o ar-condicionado? Não, Bota! O ar-condicionado não tem. Então não é completo. Então não é completo, pô. Nesse caso não é nem o ar-condicionado, é o volante. Bota, né? O volante. Que é isso? Que é isso? Tá indo pra cima do torcedor, pô. E outra, ele parece uma entidade, todo de branco aí, o Réveillon ainda nem tá perto. Não, na boa, meu nego fica usando calça branca. Sexta-feira não uso. Não, se não for médico, quando for Réveillon, não tem porquê. Eu acho que ele vai. Não tem porquê. Ah, não. Aí não dá. Aí, mula não. Que isso? Olha ele comemorando. Bom, ele veio da aula de karatê, por isso que ele tá com a calça branca. Vou dar um taekwondo em você. Esse taekwondo? É o Estádio 97, Sai no oferecimento de McDonald's. Prepara os sanduíches campeões. Voltaram pro McDonald's. Todo dia um sanduíche campeão diferente. Hoje, sexta-feira, é dia de Mac Inglaterra, que tá show de bola. Com 2 hambúrgueres, queijo emmental, picles, bacon, cebola crispy, molho barbecue num pão com gergelim preto e branco. E pra acompanhar, batata rústica com molho melt brie e bacon picado. E todo dia é dia de Mac Brasil, que tá bom demais, hein? Pão tipo brioche, maionese verde, bacon, mix de folhas, empanado de queijo coalho e 2 hambúrgueres. Amanhã, sábado, é a vez de Mac Argentina com queijo cheddar, bacon e maionese chimichurri. Os sanduíches campeões voltaram pro McDonald's. Prepara! Boa! Boa! E lembrando que aqueles que participarem com a gente hoje aqui na Lays Fan Experience... Ah. Serão questionados sobre os dias que você encontra determinado sanduíche Mac campeão. Opa! E aí? E aí, no final do programa, vai concorrer uma suíte no resort do Estádio 97. Presentaço do McDonald's! Aí sim! Pra galera que tá aqui então, Sombra. Pra galera que tá aqui então, todo mundo aí que responder vai concorrer? Exatamente. Participou com a gente, respondeu, certo? Caramba, que molhada, hein? Aí sim. Ô, louco, hein? Mas o pessoal que tá aqui sabe que o Fred vai no resort, não? Ah, acho que a gente não contou tanto assim, né? O Fred do Desimpedidos. Vai, verdade, vai lá. Vai estar no resort também. Vai jogar futebol lá com a gente. Vai. Que beleza, coisa linda, hein? Vai ter um jogo exibição meio-dia do domingo. Exatamente. E às 10 horas da manhã do sábado, o que vai ter? Ah, vai ter algumas atividades. De novo? Sempre. Com a pequenina mula, a gente, inclusive, para quem vai participar, tá aceitando sugestões do que fazer com o Mota no resort sábado às 10 da manhã. Já tem algumas... Servem sacrifícios medievais? Que claro isso? Que serve. O Mota tá aí para justamente... Aquela máscara de ferro. Oh, uma boa, hein? Hã? Essa assim? É uma boa. Você tá louco. Só que tem que jogar a chave fora. Claro. Vai ser melhor pra ele. Pô, e é uma que máscara loucura, que sem espaço chave pra fora. Respirar. Que coisa, hein, você falou velho? Em Argentina agora há pouco, eu fiquei com uma dúvida que me veio. Boa. Quem fala um melhor português? O Sorinho, nossa querida Maria Bethânia, ou o Cláudio Mota? Ah, a Maria Bethânia. Eu também acho. A Maria Bethânia. Quem? O Sorim? Não falei isso. Eu não falei isso. Ah, o Sorim, seu amigo. Eu não falei isso. O Sorim. Esse é o Estádio 97, também no oferecimento de Pilão. Ah, Sombra, você não sabe da maior, rapaz. Não. O menino Neymar Júnior resolveu criar camisa. Opa, essa é nova, hein, Dodô? Esse menino só inventa moda. Não, Sombra, você não tá entendendo. Olha só, eu vou explicar pra você. É que cada fase do Neymar, a gente lembra de uma camisa, não é verdade? Por exemplo, a camisa 18 foi da estreia dele como profissional. O primeiro gol dele como profissional com a camisa 7. A camisa 11, de quando ele foi pra Europa. E a camisa 10 foi de afirmação do craque. É verdade, você tem razão, Dodô. É, então daí o Neymar Júnior e Pilão, o café forte do Brasil, se juntaram para criar 4 camisas colecionáveis, inspiradas na história do nosso craque menino. E como que faz pra gente ter uma dessas? Ah, é fácil, Sombra, olha só. No supermercado, meu amigo, você que tá ouvindo, você vai encontrar lá o pack promocional que vem com 2 embalagens de Pilão e mais uma camiseta. Essa camiseta dentro do pack promocional custa R$15,90. Ah, é fácil demais. Então eu pago só o preço dos 2 cafés, mais os R$15,90 e já levo minha camisa oficial do Neymar Júnior? Pois é, isso mesmo. Ah, então você que tá ouvindo o Estádio 97, você não pode deixar de participar, hein? Lembre-se, só comprando o pack promocional com 2 embalagens de Pilão, e aí você leva uma das camisas oficiais com mais R$15,90, mas corre, hein? A edição é limitada. Mais informações no site pilão.com.br/promoção. Pilão e Neymar Júnior, os fortes do Brasil juntos. Vem tremer o mundo, é Pilão. É Pilão, Dodô, é isso aí, show de bola. Continuando com as manchetes do Estádio 97. Ah. Scream for me, Corinthians! Ai. Vamos lá. Agora vou falar uma coisa. Casa caiu, hein? Vamos ver o ibope da torcida corintiana aqui dentro. Tô falando pra você. Tem dois? Ganhou. Cala a boca. Gente, eu não perguntei torcedor da Portuguesa. Perguntei do Corinthians. Três e vinte e cinco. Eu vou falar só uma palavra pra começar as manchetes do Corinthians. Qual? Romero! Chupa-lê! Romito! Chupa-lê! Romito, hein? Chupa-lê, quase que você mais tô ouvindo, hein, Ale? Você lembra, Domenico? Só pra lembrar... Que isso? Os caras estão na maldade com você, hein? Não, vamos só... Chama a mula mesmo, viu? Só vamos lembrar de uma coisa ontem, né, que o cara entrou e falou que o... Que o cara falou ontem, né, ele falou, vai fazer 3. Aí esse aqui virou, né, o senhor Alê, falou, se fizer 3, eu vou fazer o programa pelado. Quase, hein? Aí, quando deu 2, velho... Ficou. Acabou de falar, Motinha. A hora que o Romero meteu o segundo, até eu torci pro Romero meter mais um, velho. Eu também torci, velho. Você queria ver essa mula? Você queria ver ele pelado? Ah, ia ser engraçado, vai. Porque não tem muita coisa pra ver, não precisa nem pôr folha na frente. Então, ia ser legal ver ele peladão assim, né? Parece o. O mundo tá louco pra ver essa barriguinha. É, não tá tem louco. Jeito. Olha, a dona Encrenca mandou um SMS aqui, um WhatsApp, falando assim. Não é bem assim, vírgula, Mota. Ah, mas ela gosta dele, né, velho? Quando tá um pouquinho frio, tem que colocar no Waze pra achar o peru. Então vai... Não é uma coisa simples. Uma vitória fácil, né? 3-1 em cima do... O que aconteceu com o Vitória, velho? Não, o Vitória é um time que tem as suas limitações. Ruim. No Campeonato Brasileiro é o penúltimo, ainda não venceu. Mas eu admito que o Romero ontem fez um bom jogo. Brilhou. É, brilhou é um pouco forte, porque... Não brilhou, né? Romero, brilhou ou não brilhou, pessoal? Brilhou, lá, todo mundo fala que sim. É, mas o que acontece é o seguinte, o primeiro gol eu vou dar uma desconsiderada, pessoal, com todo o respeito aos corintianos. Por quê? As Romeretes, primeiro porque estava impedido. Ai! E segundo, que ele teve o gol à sua disposição no pé direito, com o goleiro em pé, ele e acabou desperdiçando. Ele bateu duas. E aí depois com a canhota... Praticamente com o goleiro deitado, ele acabou fazendo gol, mas o gol foi irregular. Então esse gol eu não considero muito. O segundo gol, se eu fosse antes, que eu não sou, pelos meus 25%, eu diria que foi sem querer que a bola bateu na cabeça dele. Mas não vou falar isso. O que eu vou falar é o seguinte, que ele conseguiu tocar na bola. Como ele estava desequilibrado, ele não queria colocar a bola exatamente ali, mas teve todos os méritos. E no mais, ele fez uma partida boa. É, eu acho que boa, até pelos gols. Olha, Alê, foi um dos melhores em campo. Eu tô perguntando porque tava, eu não vi. Espera só um minuto. Eu não consegui ver. Tava impedido mesmo? Foi... Não, isso aí que tava impedido, isso é fato, mas... Não, fato não. Eu não consegui ver, juro por Deus. Então você tá dormindo. Não tô dormindo. Todo mundo falou que tava impedido. Quem falou? A tecnologia. A tecnologia mostrou, provou? Mostrou que tava impedido. O gol foi impedido. Agora, eu admito que ele fez um bom jogo. Acho que ele tem a sua importância em algumas partidas do Corinthians, principalmente quando o Corinthians não tem a necessidade de propor, mas eu me permito o direito de achar que Cleiton, que Pedrinho, que Matheus Vital são jogadores mais técnicos que ele e que é mais fácil ou menos difícil, vai, você exigir de um jogador que tenha capacidade, que tem esses três que eu citei, são mais técnicos, que eles ajudem na marcação, do que pedir para o Romero, por exemplo, ser um jogador mais agudo, mais incisivo, que quebre as linhas. Mas eu entendo a importância do Romero para alguns jogos. Uhum. Agora, eu não vou mudar o meu conceito que eu tenho do Romero, de jogador limitado, porém muito dedicado, porque ele fez dois gols. Até porque, se a gente for pensar só em número frio, sabe quantos gols o Sheik tem com menos minutos do que o Romero? Muito menos minutos que o Romero e muito mais idade? Três. Três gols no ano, o mesmo número de gols que o Romero. O mesmo torcedor que veio aqui tirar um barato, que eu acho muito saudável, eu não acho, o Twitter eu acho um pouco agressivo, porque os caras falam da Dona Ivone, falam da Dona Encrenca. Aí não é legal. Falam da Malu. Mas tirar um barato eu acho ótimo. Eu mesmo no Twitter e no Instagram coloquei uma foto lá minha de Romito e tal, saudando a partida que fez o paraguaio. Mas eu me permito o direito de ter minhas preferências. Acho que o Romero fez um bom jogo, não muda o conceito que eu tenho a respeito do seu futebol. Mas acho que pro torcedor do Corinthians, eu até convidei aqui um ouvinte aqui da plateia, corintiano. Vampeta? Quando era do pré-mirim, né? Pô, mas fala pertinho do microfone aí, tudo bem, cara? Tudo bem, Sombra. Qual o seu nome? Thiago Rangel. Thiago Rangel. Você também tem essas restrições em relação ao Romero? Não tanto igual o Ale, mas tem algumas restrições, sim. Eu acho que me parece que pro torcedor do Corinthians, ele sabe, no fundo, que o Romero não é um craque, não dá nem pra colocar na mesma frase, né, a palavra craque e tal. Mas é aquele, como ele é muito esforçado, muito aguerrido, e o Corinthians, historicamente, teve meio assim o Tupanzinho do tempo moderno. O torcedor tem carinho por ele, só. Tem aquele carinho. Por que você tem, vai falar, carinho. Pô, Tupanzinho? Tupanzinho era meio que aquele talismã, etc e tal. Sabe aquela coisa meio supersticiosa, aquela coisa meio diferente que o torcedor tem do Corinthians? Com alguns jogadores que nem sempre são bons, mas pela garra acabam ganhando um carinho muito grande. Era o Ezequiel... Era o Tupanzinho, aí é o Romero. Por exemplo, jogador que nem o Romero se joga no São Paulo, não tem. Mas a torcida pega no pé. Mas tá, você morto. Não tem a dúvida. Mas tá o morto. Sombra, se você. Eu não tenho a competência do Vampeta, do Mano, pra falar do Bar a respeito do Corinthians. Mas se você pegar alguns dos grandes ídolos da história do clube, são jogadores técnicos e que não eram esse exemplo de raça. Marcelinho. O próprio Neto. Não, Rivelino. Sócrates, claro, Rivelino. Eu prefiro muito mais ver esse tipo de jogador nos meus 25% Corinthians do que um jogador... É que o corintiano, além dele idolatrar os bons, ele também idolatra esses que às vezes são limitados tecnicamente, mas tem aquela coisa de Corinthians. Então, garra, boa parte do pessoal que tá me xingando no Twitter e que tá tirando um barato aqui saudável... Tava xingando o Romero há 4 jogos, porque o Corinthians não vencia e o time não tinha criatividade. Mas é a cara do torcedor corintiano. Mas é também, pra ter jogador técnico hoje em dia tá difícil também, né? Então, mas no Corinthians tem. Não, no Corinthians tem, mas tô falando futebol todo brasileiro, é difícil você... Claro, por isso que eu falei aqui, vai jogar contra o Grêmio fora, vai jogar contra o Flamengo fora, vai jogar contra o Palmeiras no Allianz, vai jogar contra o Cruzeiro no Mineirão, infelizmente... Eu acho isso uma derrota do futebol brasileiro, que a gente está falando do campeão brasileiro. Uhum. O Romero tem a sua importância. Vai propor o jogo? Eu já acho que já tem mais dificuldade. A dificuldade, pessoal, com todo o respeito do mundo, é que ele mostrou na hora de finalizar, no primeiro momento, de pé direito. Mas assim, que ele tem a sua importância, que ele é o cara mais dedicado. Por isso que eu falo aqui, o pessoal leva pelo outro lado. O Romero é o melhor jogador do mundo sem bola. Ninguém corre que nem o Romero, ninguém marca que nem o Romero, ninguém se dedica tanto que nem o Romero, mas no momento ofensivo ele tem dificuldade. Mas é, minha única observação, acho até que os torcedores mais fanáticos, eles pensam assim, só não pode falar porque é que nem filho. Vai falar mal. Filho feio. Eu tô falando com o Mota aqui. Falou, pô, não aguento mais a Malu. Pô, a Malu, pô, não arruma o quarto, não faz a lição de casa, xinga a mãe, bate no pai. O cara... Aí o Mota fala assim, pô, a Malu, hein? É um diabo. Deus me livre a Malu. Falou, ô Mota, tá falando da minha filha? Então acho que o corintiano tem esse sentimento. É isso, ô corintiano? É isso, isso mesmo. Acho que dá pra colocar o Romero no, na lateral direita, então, né? Já que ele mais marca do que... Poderia fazer essa experiência, né? Vai que... Agora que o Fagner tem... tá machucado, vai pra seleção, não sei. Mas é engano de vocês. Na hora que ele for lateral, ele vai ter que ter a saída de jogo. Ah, sim. Lógico, e outra, vai ter que chegar na linha de fundo, vai ter que saber fazer um cruzamento, não, né? Mas cruzamento ele sabe, o Romero sabe. Acertou um ou outro no campeonato. É que assim, quando você é um atacante que marca, você pode tomar o drible, por exemplo, você pode dar um bote... que você toma o drible, acontece pouca coisa. Uhum. Se você toma como um lateral... É na cara do gol. Na cara do gol. Outra coisa, o atacante ele pode ter uma abordagem mais agressiva, fazer uma falta, que tá no meio de campo, tá na intermediária. Se você faz uma falta como... É, você faz uma falta como lateral, ou tá na área ou tá do lado dela. Então é difícil. Aí já era, né? Mas, ô, corintiano, mas foi uma boa partida ontem ou não? Sim, sim, uma boa partida, tanto do Romero, gostei muito, muito do Pedrinho, setor defensivo também, o Gabriel... Cada vez jogando mais. E eu gostei do Corinthians. O Pedrinho conseguiu fazer três gols, né? Pedrinho foi muito bem, saiu aplaudido, foi bem. Né, Pedrinho pela tem torcida. Que ser titular. Eu acho que ele e o Vital tem que jogar junto titular, eu acho. Não sai mais do time agora o Pedrinho? Ah, tomara que não, né? Tomara que o Carille enxergue. É, o Carille não quis falar a escalação pro clássico, né? Mas com certeza acho que ele vai colocar mas o Pedrinho. Mas é o que a gente vai, comenta, né? Vai. Você pega essa molecada de 16, 17, 18, 19 anos que bota lá. Os caras querem jogar, velho. Quer mostrar serviço, né? Nem colocar, né, Didi? Se eles jogar pelo menos 40 minutos, vai estar bom. Rodrigo, Vinícius Júnior, Paulinho, Paquetá. Essa molecada aí tá voando. Os caras querem jogar, velho. Você acha que ele vai aguentar um clássico, Ale? Eu acho que sim, pô. Acho que ele... E você acha que o Carille vai colocar ele? Tomara que coloque sim, mano. Vai chegando uma hora que você não tem mais ele como tirar. Não, porque agora ele tá uma atrás da outra, tá provando que ele não vai sair jogando. Eu acho que o Carille não tem mais desculpa agora, né? Depois dessa última partida também. É o segundo jogo do Pedrinho, que ele vai muito bem, né? Preparo físico, mas ele jogou o primeiro tempo, jogou até os, se eu não me engano, até os 30 do segundo. Mas ele... Agora não tem desculpa, né? Não tem como. Dois jogos seguidos, o moleque vai bem. Eu acho que o Vital também tem que entrar ali, não sei. Lembra do Gabriel Jesus? É a mesma coisa. Não põe. Teve uma hora que não tinha como... Não tira. Agora, o Marcão, o que você sugere pro Pedrinho? O Zé Fontinha me passou aqui que não sai jogando. Não sai jogando. Porque o jogo é de marcação, é um jogo mais estudado. Agora, o Marcão, que é o... Diga, Lê. Ganhou aí a Musa Fitness da última temporada. É, o homem mais forte do mundo. Qual é o coquetel que o Pedrinho tem que tomar no café da manhã, no almoço, na janta? Não, Ale. Pra ganhar uma massa mesmo. Fala o que você sugere. Deus, mas coisas lícitas ou ilícitas? Vamos logo pro estouro. Você vai punir o moleque? Ó, vamos inventar então uma contusão pro Pedrinho ficar 3 meses parado. Vamos fazer um ciclo pra ele de Hemogenin com Durateston. Que isso. Vai ganhar 10 quilos, irmão. Só o nome já dá medo, velho. Como é que é o nome? E outra, eu vou falar um negócio, Motinha. Trembolona tinha que ser distribuída pelo SUS. Cara. Ah, que isso? Mas isso não é proibido? Depende do ponto de vista. E como assim? Aplica onde isso? E de noite não, uma... Olha. E de noite aquela balinha pra dar uma soltada mesmo. Pra... Nossa, misturando pra tudo animada. Isso, velho. É. Quanto tempo ele vai ficar fortão, Marcão? Ah, com um ciclo desse aí de Hemogenin com Durateston, aí um mêsinho, aí você vai ver 10 quilos, um menino bruto aí, ó. Mas, ó, esses esquemas aí é que nem... Peraí. Essa história aí que vocês estão falando pro cara ficar forte. É um índio, né, velho? É a mesma história lá que o Bruno, nosso produtor. Ah, não conta, vai. Porque na rádio nós temos uns caras que ficam assim, fica auto-aplicando injeções. Sobre a orientação de quem? Do YouTube. Ali, YouTube. Ó. A gente vê uns vídeos no YouTube. Olha lá. Doutor Marcos. É autodidata o negócio aí. Você vai lá assistir um vídeo. Porque assim, cara. É, o lance de você se aplicar não tem segredo, mas você tem que fazer aquela asepsia do local. O nosso querido Bruno tomou banho de chuva, achou que tava limpo, foi lá e aplicou o negócio. Não, produtor de estádio fica se aplicando na bunda. Aí, deu uma infecção. André Saurati. O cara tá com uma infecção na bunda. Nossa, velho. É verdade, é verdade, cara. Isso aí. É verdade. Não é mentira. Tá no hospital hoje. É só lembrar um pouquinho que talvez faça alguma... Igual o nosso querido homem quadrinhos lá, o Jimmy, teve o problema no braço. Você gosta de doce de leite, RG? Gosto. Tava não, saindo... para. Ah, que nojo, Marcos! Olha... Só para, lembrar, só o seguinte, que talvez isso seja um elemento que dificulte a ação de fortalecimento do pequenino, enorme Marcão. Eles assistem vídeos no YouTube, mas é do Globo Rural. Então, isso, o que acontece? Disputa cavalão, dificulta. Injeção para cavalo, injeção para touro. O máximo que pode acontecer é você reconhecer o Mota. Você lembra uma vez que o Globo Rural... Você lembra uma vez que o Mano trouxe? Rádio uma vez. Eu não sei que líquido era aquele. Parecia um negócio até... A gente começou a ler a burla. Parecia um tubo de óleo automotivo. Parecia. Certo. Né? Quando eu li aquilo, estava escrito assim... Para equinos, muares, etc. Aí eu amo o Mano. Olha o que você vai falar. Mas vai pegar os produtos do Mota, isso aí não. Mas com relação à suplementação... Era pra vaca também. Com relação... Ah, juiz! Não falei. Só pra encerrar esse assunto aí. Aí, Mota, pão com mortadela. Toma um cartão amarelo agora pra você. A torcida. O juiz interpretou dessa maneira. Escapou, hein? É interessante isso que você falou, Sombra, porque assim, tem muita gente que faz uso de esteroide ou mesmo suplementação veterinária, porque geralmente ela é mais barata do que a recomendada pra humano. Você sabe que eu tô me referindo ao seu irmão, né? Sim. mas é que a carapuça meio que serviu um pouco, né, ali? Um pouco? Totalmente. Você sabe então que ele usava isso, né? Hã? Ah, ele. Ou só. Usa. Só ele? Não, você não recomenda isso. Né? Não recomendo, porque assim... Assim, na realidade... É bom não recomendar. Você não, Marcão. Para. Você não recomenda. O Marcão ainda pegava o resto do mano, coitado. Dona Maria tá ouvindo. Para, Marcão. É bom não recomendar. Mas é melhor. É por causa do preço. A galera faz uso desse tipo de medicamento aí, de uso veterinário, porque ele é mais barato, geralmente, do que o... Brasil, né, mano? Meu Deus do céu. Corintiano, obrigado pela sua participação aqui. E como mandar você... um abraço. Ah, manda um abraço. Manda um abraço pro Anderson Guzmão lá da Tim. Ele que me, em 2008, falou do estádio desde lá. E o que faz ele hoje em dia? Ele usa Guzmão, Guspé, né? Ah, sensacional. Salvou a hora. Salvou a hora, RG. Salvou a hora. Ele é TI lá na Tim. Barbinha suja aí, ó. Que merda. Eu vou te fazer uma pergunta, tá ouvindo, cara. Ó. Qual é, atenção... Opa! Quero saber qual é o sanduíche campeão... Pode. Mac campeão dos sábados! Ih, rapaz! Tá indo pra colinha. Ai. Eu vou contar até cola. Cinco. Ai. Cinco! Argentina! Quatro. Dois. Argentina e Brasil. Olha aí, Argentina e Brasil. Boa. Argentina e Brasil. Ah, ele falou? Boa, Vampeta! Tá concorrendo uma suíte no resort do estádio 97 presente do McDonald's, tá bom? Boa! Valeu, obrigado. Valeu, cara. Abraço. Ó, pessoal, só vou avisar pro pessoal que tá aqui, pra esses fracos de feição, que pode ser que eles ganhem a suíte lá no resort, mas já vou avisando, até pra intimidar um pouco a participação, que eu vou deitar em vocês no futebol e no futebol. Ai, mas vai a poalê, gente. Que isso? Fora no gelo bioral, que eu também vou dar uma deitada em vocês. Ale! Viado! Ah, é. Esse aí queima, viu? Mais que mormaço. Muito bem, continuando com as manchetes do Estádio 97, no oferecimento da Obra Max, o primeiro atacado de materiais de construção aberto a todos. Também Pilão e Neymar Júnior criaram quatro camisas oficiais inspiradas na história do craque. Colecione, saiba mais em pilão.com.br/promoção. E também oferecimento de leis. Ó, galera que quer que seu tweet apareça aqui pra gente, então use a hashtag showyouremotions e elas vão aparecer ao vivo aqui no telão da Leis Fan Experience. Continuando com as manchetes, seu Mota. Let's go! Aleluia, Santos, hein? Let's go! Aí, RG, aleluia, hein, RG? Aleluia. Já aproveita, RG, vai dando uma chupada aqui. Que é isso? Aleluia. O Gabigol. Isso? Que é isso? E o Gabigol? Ele mandou essa lá no, no Insta. Mandou, chupa geral, hein? Foi tipo assim, RG, deitou, hein? Tá falando da RG. Marrentinho aí. Gabigol, o maior artilheiro da Copa do Brasil com a camisa do Santos, acima de Neymar, de Robinho, todo mundo. Mas, Ale, Luverdense não dá, né? Pra comemorar, claro que dá. Vai, Montinha, fala aí. Então, O Gabigol desabafou nas redes sociais aí, né? E quem foi a surpresa foi o Yuri Roberto. Yuri Alberto. É Alberto ou Roberto? Alberto. Eu li Roberto. O Ale. Onde você vai? Onde você vai, Alberto Ale? Roberto era o personagem do Chico Anísio. Sua anta. Eu juro que eu li Roberto, velho. Isso? Ah, não. O que, que é isso? Você vai ver, viu, seu bar? Ficar passando pano pra ninguém, viu? Que isso? Cris, me liga. Vai, Maltinho. Então. Porque você engana a mulher dele quanto às atividades sexuais do bar? Ela pergunta, né? Fala assim, pô, mas você viu o bar por aí? Eu falo, não, tá comigo e tal. Ela me liga às vezes 2 horas da manhã. Duas horas da manhã? Ela fala, você tá com o bar? O bar falou que tá com você na rádio ainda. Eu falei, tá. Tá comigo aqui na rádio, nós estamos trabalhando e tal. Eu tenho que ajudar o amigo, né? Mas agora, a partir de hoje, acabou isso, né? Mas e aí, Maltinho? E olha, e o Jair saiu em defesa do Gabigol, né? Minimizou as críticas aí, falou, meu, que não é bem assim, que agora ele pediu pra jogar naquela posição, que foi uma posição melhor pra ele, né? Ficou defendendo o Gabigol, RG. Sim. E o Santos teve um prejuízo recorde, RG, na Vila. Claro, óbvio. R$30 mil. Óbvio. Né? 3.400 pagantes, RG. Como assim? Óbvio. Não tinha ninguém no jogo, RG. Ah, mas... Mais uma informação errada. Por quê? Há uma penada, tinha um montão lá. Tá lotado o estádio. Parecia, né, Ale? Não parecia? O estádio parecia. Nossa, velho, tava incrível, né? A comunidade espírita foi em peso. Mas em Santos, é normal, é natural, isso é um reflexo do torcedor com a relação... Pós-goleada. Com a relação... O time e torcedor. O time não corresponde e o torcedor não vai. Isso é óbvio, já tá muito, muito definido isso. Com relação ao jogo de ontem, era isso, tanto brinquei no estádio durante a semana toda. Que 3 você nem ia comemorar. Eu só ia comemorar acima de 6. Né? Agora, tinha que ser esse placar, teria que ter sido mesmo, como foi. Era um jogo para o Santos virar a filosofia, para o técnico virar a filosofia, para o Jair deixar de ser teimoso e entender que ele está num time... E que não adianta, isso já faz parte da história do time. O time é agressivo, o time joga para frente. Então você não pode implantar ou querer implantar num time defesa. O time ele vai se defender para depois. Isso não existe. O que você pode é aperfeiçoar uma defesa. Isso é diferente. Você melhorar a defesa do time, isso é diferente. Agora você pegar um time e mudar a filosofia dele, isso não existe. Se o Santos vem aí há tantos anos com molecada de 16, 17, 18, 19, 20 anos, como é que você vai pegar essa molecada que é agressiva e fazer essa molecada jogar para trás? Isso não existe. Então, é isso que o Jair tinha que entender. Agora, o primeiro tempo de ontem, com relação ao jogo, foi até possível entender por que a dificuldade. Porque era um jogo que tinha que exatamente mudar. Era um jogo que o Santos tinha que ir para cima, era um jogo que o Santos tinha que fazer um placar convincente, era um jogo em que o Santos estava mudando o seu meio campo, né? Entrou o Vitor Bueno, né? o pessoal lá na frente, o Gabigol, o Gabriel, tinha que ficar mudando de posição, não poderia ficar fixo com o Sacha e com o Rodrigo, fizeram aquela mudança, foi muito legal, foi muito bacana isso. Agora, isso leva um tempo. É que pegou um time muito fraco tecnicamente. Então deu para fazer legal. Agora, essa é a mentalidade que tem que ser. Essa é a filosofia que tem que ser. Santos para frente, Santos agressivo. Santos com essa molecada que vai para dentro e toma 2, faz 4, toma 3, faz 5. O DNA do Santos é esse. É esse. Você não pode, de repente, de uma hora para outra, você mudar isso. Abandonar o DNA. Não, né? Não existe, cara. É. Não existe. Né? Então você tem, por exemplo, o Veríssimo ontem, que é o zagueiro, que é um molecão, joga a bola, mas ele, então são correções, são detalhes que você vai observando. De vez em quando ele desliga, cara, ele dá um, sabe, parece que, não sei, ele tá assim no Alice no País das Maravilhas. Dá um apagão, né? Dá um apagão no moleque, é uma coisa estranha. E você tem, então isso é correção, tem que estar focado, tem que estar ligado. Se ele está ligado no jogo ontem, só ele teria feito 3 gols, só ele, como zagueiro. Por quê? Porque apoia bem, desce bem, vai pra área, né? No, nos escanteios, nas faltas. Mas já não é um cara que fica desligadão. E outra coisa que deu pra perceber no primeiro tempo, não foi um jogo coletivo. Mas aí você percebe até em função da mudança, né? Em função da necessidade de fazer gols e de partir para cima. Então ficou um jogo muito, no primeiro tempo, assim, muito todo mundo querendo resolver tudo. Né? E até se compreende isso. Olha, RG, que bonito você falando do Santos, cara. Se compreende isso pela goleada... Pela goleada que sofreu. E agora vem um outro jogo que é para ratificar e afirmar esse time. E aí é no brasileiro e precisa recuperar pontos que perdeu, né? Que é o Paraná. Então tem que pegar e deitar o cabelo de novo, cara. Mas na hora que o Luverdense meteu 1-0, você ficou meio receoso, RG? Olha, aqui no nosso grupo, começaram a suar zoeira. Começaram a zoeira. Estranho, mas nosso grupo, mas né? O RG sumiu. Não. No primeiro tempo tava 1-0, você não apareceu. Não. Eu não sumi, não. É que eu nunca me manifesto. Lá eu tive que me manifestar, porque no nosso grupo tem uns caras que nosso pensam, grupo é engraçado também. Pensam que o futebol tem só 45 minutos. Espera acabar o jogo, velho. Os caras pensam que tem espera acabar o jogo. O Santos tomou 1-0, eu fiquei lá acompanhando. Aí neguinho deitando o cabelo. Claro. Porra, mas tem mensagens de apoio, RG. A gente, pô, o Santos vai virar. Apoio de apoio. Olha que mensagens do nosso grupo, tá aqui. RG, não liga não. Já vira. Boa, aí, ó. Olha aqui, mensagem. Marcão fala assim: Luverdense não é tudo isso. Fica tranquilo, velho. Aí, viu? Ó, eu vou dizer pra você, a vida é bumerangue. Tudo que vai, volta, hein? Olha. Não fica sacaneando, não, hein? Bumerangue é Instagram, seu louco. Muito mas bem. É isso aí. Boa! Estádio 97, também no oferecimento da LG, a promoção Craques da Torcida LG. Voltou, só que agora você compra produtos LG e concorre todo dia a um smartphone LG K10 novo. E no final da promoção, você ainda pode ganhar viagens para a Rússia. É isso mesmo que você ouviu, para a Rússia, meu amigo. Já pensou? Tem vários produtos LG para comprar e participar. TV, som, celular, monitor, computador, lava e seca, micro-ondas, refrigerador, ar-condicionado e muitos outros. Alguns desses produtos dobram suas chances de ser o campeão no sorteio da viagem. Ficou ainda mais fácil ganhar. Quer saber mais? Então acesse o site craquesdatorcidalg.com.br e confira o regulamento. Vai lá, marque este golaço! A promoção é restrita a maiores de 18 anos e é autorizada pela Caixa. A gente pedindo para o pessoal participar no Twitter com a hashtag ShowYourEmotions. E temos mensagens aqui. O pessoal já participando ativamente aqui do Twitter aqui. Deixa eu ver aqui as mensagens que chegam. Marcelo Munhoz, público recorde na Vila. Conseguiram a liberação de mais de 3 mil dos asilos. Ai. O Everton Tricolor, o Alê só deita mesmo no futebol, porque com esse físico de jogador de dama, ele não consegue dar um pique. Eu vi na Copa Desimpedidos. Não, realmente eu sou um jogador mais posicional, né? Ah, entendi. Deixa eu ver quem mais aqui. O Marcelo Munhoz. Por que dizem que o Pedrinho não aguenta um jogo inteiro se ele era o destaque do Corinthians na Copinha, jogando sempre o jogo todo? Não, e do Sub-20, do Sub-17. Ele aguenta, sim. A Ananda Ribeiro. Juro que não entendo essa perseguição do seu Alê com o Romito. E não só dele, mas de toda a imprensa. Porque o discurso é sempre que no futebol brasileiro não tem mais craque, não tem mais jogadores fora do normal. Meu, deixa o menino jogar. Mas eu acho que então, não sei se ela não ouviu o que eu falei. Olha, você vai falar. Não, respeita, não, não. Respeita. Ela não te ofendeu. Não, eu reconheci a importância do paraguaio. Mas que ele é limitado, eu acho que... Né, que se a imprensa toda fala que ele é limitado, mesmo a imprensa corintiana, que é a grande maioria, eu acho que ela tem que entender que existe uma limitação técnica. Isso não é empecilho para ele jogar. Uhum. No meu time, eu prefiro outro tipo de jogador, mas ele tem a importância dele. O Marcelo Airan, ele fala que o Mota é tão burrinho que vocês poderiam alugá-lo para pais... que tem problema com os filhos que não se alimentam. É só você alugá-lo e falar: come, filho, se você não comer, vai ficar igual a ele. Que é isso? Ah, mas eu acho que é pegar pesado, né? Ah, é melhor bater com um pedaço de madeira com um prego na ponta. É verdade, não. Ninguém merece. Menos, né? Traumático. Claro. Olha a cara dele. Ah, o Will Dolinho da Silva. Fala, Will Dolinho. Seus lixos. Olha, o Dolinho tá na cadeia. Ô... Sombra, você já deu o Rivotril do dia pro Dodô? Já. Não, acho que não, né? Pelo... Não, não. Pelo dia de fúria que ele mostrou aqui, não, com, não, a ex-bagaço. Não sou médico, não poderia... Mostrar o que eu vou mostrar daqui a pouquinho. Não poderia medicar. Você tá mostrador, hein, ô Kid Bengala? Não, dá uma segurada, velho. Você conhece, né? Já conhece, viu, Ale? O Kid Bengala, né? O Mota, poxa, que falou. Que Mota, que Mota. Foi outra, não, pessoa é grande, que você conhece, é que te contou. É. Muito bem. É. Vamos então às participações aqui na Leis Fan Experience. Vamos Nós estamos aqui na Leis Fan Experience, Rua Fidalga, número 184, um espaço maravilhoso para você assistir jogos da Champions, para você fazer aquele co-work bacana, né? Trazer os amigos, um lugar de estar bem legal, né? E nós temos aqui as primeiras participações que vêm também no oferecimento de Amanco, Motinha. Amanco, Amanco. Olá, qual é seu nome, figuraça? O cara tá... Vou explicar pra todo mundo quem ele tá vendo. Esse tá bem, Mota. O cara tá com a camisa da Seleção Brasileira, de chapéu. Ele é MC. Ele tá pronto pra Copa. Ele tá é pronto. MC, é MC. E ainda MC, correntão de MC. MC é nóis, toca essa bola, Neymar, a Copa é nossa, mano. Aí, é MC, velho. É. Qual é seu nome? Miro, Claudemiro, mais conhecido mais como MC Sarrado ou Miro Beats. Ó, faz MC, velho. Não, tá muito bem, tá maravilhoso. Muito bem, muito bem trajado, muito elegante, mas amarra a mão dele, pelo amor de Deus. Mas se amarrar, eu tava não fala. Com medo, eu falei pra ele, olha a câmera. Ele os tava rappers dando não falam sem mão. Mas olha, tranquilo, domingo, galera. Essa Copa é nossa, toca essa bola, Neymar, não tem pra ninguém, mano. O que é isso? É uma gravação, pô. É um boneco isso aí. Você boneco, você não, tá maluco. É um personagem. Faz um rap aí pro Neymar. Mas não é possível. Ele vai mandar um rap aí, vai. E toca essa bola, vai. E toca essa bola, bateu de trivela e prontidão. E toca essa bola, vai. E toca essa bola, moleque zica então. E vai Neymar, e vai Neymar, e toca essa bola. Vai Neymar, e vai Neymar, eu sei que a gente pode. Vai Neymar, e pipi joga bola. Vai Neymar jogando com amor. Batendo de trivela, cruzamento que eu já vou. Hexa vai Neymar e faz o gol. É campeão Neymar, Hexa vai. Hexa bate onde forte desliga. Vai o gol. Jogando com humildade, morando nessa cidade. Morando no caçata, terrão, véio. Areia, acaba favela, é vila. Neymar é campeão. Ô Modinha, passa o microfone pra ele. Onde que estão dando Santo Daime aqui na Vila Madalena aqui, irmão? Não, cara. Mas você é MC mesmo, não tá aqui de figura, não. Sim, né? Sim, sou. Velho. Eu faço música, eu faço música. Você faz música, você tem outros funks aí que você já fez ou não? Tenho funk árabe, tenho funk. Não, peraí. Funk árabe? Peraí. Obrigado, não, senhor! Mas tem algum que deu certo, não? Não, funk árabe não. Árabe é maravilhoso. Funk árabe. Eu falei muitas palavras em árabe com a dona encrenca aí na mão de mel. Já é. Qual, por exemplo, Ale? Ah, eu fazia aquela lá, ó. Quem vai dar outro que você tá louco? Que é isso? A câmera, ô Tom. Mas peraí, que vamos é isso lá, que tá fazendo ali? Tem ouvintes nossos tweetando aqui. Me dá um gole aqui desse negócio aí. Salam aleikum. Salam aleikum. Como é que é? Alamachan, salam aleiko. Salam aleiko. Yasser Arafaz, Alebaba, agora está. Bashar al-Assad está. Agora vou. Toma o microfone, louco. Ixi, Maria. Salam aleiko. Manda aí, manda aí. Vai. Vamos. Manda aí pro nosso ouvinte, Donald Trump Jr. Bashar al-Assad está. Em nome de Allah. Ohamadi, Maometa. Tumba la tumba. O faraó saiu da tumba. Tumba. O faraó saiu da tumba. Tumba. Tumba, o faraó saiu da tumba. Alibaba, Bashar al-Assad está. Agora vou te pegar, jogando é com Neymar. Alibaba, Israel, Alibaba. Tumba, o faraó saiu da tumba. Tumba, o faraó saiu da tumba. Alemachan, Alibaba, Bashar al-Assad está. Salam aleikum, Alibaba, Alamachan, Israel, a Farara Chata, em nome de Alá, tô jogando com Neymar. Boa! Sombra! Essa essa letra é melhor que a primeira. É. Posso só mandar um recado aí, Sombra? É. O pessoal aí do Juquiri, se estiver ouvindo, ele tá aqui, tá, pessoal? Só vim buscar aqui. Não, repete o nome, todo mundo quer saber seu nome de novo, que ninguém guardou. Fala aí, qual é o seu nome mesmo? É Claudemiro, mais conhecido como MC Sarrada, aqui na Vila Madalena. Salada. Ah, MC Sarrada. Sarrada. Sarrada. MC Sarrada. Sarrada. Dá uma sarrada no Mota, quero ver uma sarrada no Mota, vai. Aê! Você vai, Motinha, aí? Não, não dá, né, velho? Só se amarrar, só com aquela camisa de força. E você vive da música ou você tem outra atividade? Eu trabalho na farmácia aqui, mas eu sou formado em rádio e TV também, farmácia. Sou modelo. Mas você é o quê? Sou modelo, sou formado em rádio e TV. Modelo! Modelo também. Mas você é um cara, meu, sei. Não, essa parte da farmácia explica muita coisa. Explica. Muita coisa, isso aí. Ah, mas não tenha dúvida. Ele faz o próprio produto. Qual time que você torce? Qual time? São Paulo, tricolor. Ah, boa! Olha o que o São Paulo fez com o cara, velho. Eu vou dizer uma coisa. Será que o Sobra vai ficar assim daqui uns dois anos? Ah, mas não tem dúvida. Eu ia falar que ele era ex-radialista, viu, Domênico? É o futuro, Domênico. Ex-radialista, viu? Mas, eu tô achando. Também. Mas vem cá. Mas eu não tinha dúvida disso. Vamos lá. Convidamos a Oi para dizer umas coisinhas para você. A Oi tem internet do jeitinho que você quer. Tem telefone para a sua casa, celular para ligar de qualquer canto do Brasil. A Oi tem até uma TV na assinatura com um montão de canais para a sua família. A Oi tem tudo para você. Isso? Oi, a operadora que é mais completa do Brasil. Não, yes! PDF é feito em sua faixa. Que é isso? Olha, o Mauro Naves da Aliança. Não é nada perto disso. Mano, esse cara é o Becker na fazenda é pinto. O Vanucci, o Ale. É, o que mais você sabe fazer? O Sarrada, o que mais você sabe fazer? Eu sei fazer piada, sei cantar, dançar. Ah, não. Conta uma piada, Uma piada, mas seguinte. Ó. Se liga na piada que não pode. Cuidado, hein? Não pode, ô tonto. Cuidado. Ó, você tá no rádio, hein? Beleza. Com essa onda de tecnologia, gente, câmera em 3D, o vídeo em 3D e meu óculos Tilly Bizakis em 3D. Sabe o que é? É porque o óculos tem prefixo. O óculos DDD. Óculos em 3D. É isso aí. Nossa. Boa. Não, não pode ser. Que merda. É melhor o funk. Tem mais o funk. Pera. Funk é muito bom, hein? Não, mas melhor. Vou dizer pra vocês. Espera só um minuto. Já esgotou a consumação de doido. Pera aí. Exatamente. Eu já vi doido em tudo quanto é lugar, velho. Porque gente. A gente trabalha em rádio, sempre tem um cara... Mas é o melhor ouvinte dos últimos 10 anos. Sim. Mas eu vou dizer com você, eu nunca vi nada mais louco que isso, velho. Eu juro por Deus, eu nunca vi nada mais louco. Vocês querem mais um funk? Funk? Eu quero mais funk. Qual é o funk? O improviso aqui que eu posso fazer pra vocês aqui. Tá. Vai fazer. Vamos lá. Se tiver Neymar, você vai ser gongado, que ninguém aguenta mais. Sem Neymar, hein? Sem Neymar. Não pode pôr Neymar, hein? Vai. Um, dois, três. Vai, solta. Liberdade cultural pra ele, vai. Vamos lá. Nessa melodia 97 que não me esquece, pega o Facebook, a plateia tá cantando, eu tô embrasando, falando, ralando, olha o play do Chroma aqui, a festa já pra começar, Vila Madalena está na sarrada, Camuá, isso aí, câmera lenta. Dance que senta, tá em câmera lenta, eu sério que tu aguenta. O Domênico falar, agora vou embrasar, eu vou cantar, é né? MC Sarrada, agora tá no ar. Ouvinte vai se ligar, 97, pega o Facebook, segue, tá no Instagram, no Butantan. Te pego até de manhã, coloco na van, aqui no Instagram, 97, e pega o Facebook, segue. Vê se não me esquece, moleque. Boa. Sarrada. MC Sarrada. Bom. Vou falar com ele. Olha, nota. Chora Fábio Braz, hein? Você virou a cadeira pra ele, Ale? Claro, lógico. Virou nota? O 10, os doidos são sempre mais deliciosos. RG, virou a cadeira pra ele? É, eu virei a cadeira e dou nota 9,8. Boa, Domênico, você virou a cadeira. 10. Marcão. 10 também. Sombra. É o melhor ouvinte dos últimos 10 anos, nota 10. Boa! Aê! Atenção que o Sarrada, MC Sarrada tá fazendo, ó. Sarrada! Mano, Sarrada. Muito louco. Ó, a minha câmera aí, pelo amor de Deus. Vai quebrar o vídeo. Sarrada! Eu tô falando pra vocês, vocês não tô acreditando. Ele vai arrebentar essa porra aqui. Pra fechar a partida. Vamos levar ele de estranho no ninho, vai. Ele merece, vai. Vamos dar um prêmio pra ele de estranho, chefe? Eu vou perguntar pra MC Sarrada. Calma, MC Sarrada, pra você, calma, Mota. Pra você concorrer a uma suíte no resort do Estádio 97. Qual é o Mac Sanduíche do McDonald's, Mac Sanduíche campeão de todos os dias? Barbecue, um Mac Lanche Feliz, mano. Não, não. É o Mac Brasil, Sarrada. Sarrada. Burro. Sarrada, obrigado pela sua participação. Olha, eu vou maravilhosa a sua participação, você, cara. Quer mandar abraço pra alguém, Sarrada? Olha. Ó, mandar um abraço aí, um salve pra galera do Sesc Pinheiros aí. É nóis, mano. Sarrada. Boa, Sarrada. Boa, boa, Sarrada. Boa. Bom dia aí, galera. Sensacional. Sarrada. Ouvintes maravilhosos, né? Faltava isso pra ele tirar um 10, hein? Sensacional. Mas vamos lá agora, mais um ouvinte participando aqui na Lays Fan Experience. Não, mais um ouvinte, Amanco, Motinha. Amanco, Amanco. Vem. Vem, amor. Parece uma mãe de santo boa noite, grávida, boa noite, o Mota. Boa noite. E aí, mano? Qual é o seu nome? Felipe. Gostou do Sarrada? Não. Pô, só eu gostei. Não, eu gostei também, velho. Eu gostei, bom, mas tá... eu não pagava pra ver, não. Sarrada, tá bom, mas não precisa vir mais, pelo amor de Deus. Que é isso, não fala assim com ele. Ah, ele é legal, Ale, vai. Demais, né? É muito bom, Sarrada. Leva pra casa. Mas... isso que eu ia falar, Dudu. Isso que eu ia falar. Gostou, leva pra casa. Leva pra casa. Sarrada, tamo junto. Você é gente boa demais, mas se puder evitar, é melhor, hein? Qual time que você torce? Tricolor do Morumbi. Boa! Boa! Qual é seu nome? Você já perguntou. Eu não ouvi. É Felipe, Felipe. Felipe, tá bom. Então vamos lá. É a única pergunta... Olha, você desculpa, que é a única pergunta que ele sabe fazer. É com o seu animal. Eu não tinha ouvido, ele tá com... Larga isso aqui, mano. Tira aqui. Tá... Pronto, agora sim. O Mota não ouviu porque ele disse que o cara tá com um saquinho na mão. Não, com um saquinho de leis na mão. É que ele tava com um copo e o saco na mão, não conseguia me concentrar. Ah! Com o saco na mão, hein? Ele viu o saco. Entendeu? Tava entendeu? Com a batata Lays na mão, Motinho. Tá, vamos lá. O patrocinador daqui, rapaz. É. Né? E aí, o nosso São Paulo? Rapaz, tá difícil, né? Por quê? Fui no jogo contra o Atlético Paranaense. 2-0. Deixou empatar e eu vi os jogadores se esconderem dentro de campo. Se esconderam dentro de campo. E hoje o que eu vejo na postura do time de São Paulo é isso. Mas, você não vê nada de positivo no São Paulo? Por exemplo, o São Paulo... está a 7 partidas invicto. Isso mostra que, de certa forma, pelo menos defensivamente, houve uma evolução. Ainda que ofensivamente não tenha havido. Ou estou errado? Eu não discordo, mas em contrapartida, você toma 2 gols no segundo tempo, você mostra falhas no sistema defensivo. A minha opinião é o seguinte, há uma evolução no sistema defensivo. É. Uma evolução que a gente teve lá no Balsa, na época do Balsa. Mas o trabalho foi interrompido, enfim, foi para a Argentina e a gente não teve uma continuidade nisso. Concordo do ponto de vista de que está amadurecendo o sistema defensivo. Porém, eu não vejo um grupo, eu não vejo um time uniforme. Quando você vê a escalação de São Paulo, do meio para frente principalmente, você não vê uma, não vê um time que impõe respeito no adversário. Eu não vejo isso. Mas você acha que não impõe respeito porque as peças são ruins ou porque coletivamente é fraco? Eu acho que do meio... Perceba que, individualmente falando, a gente tem talento. A gente tem um Nenê, eu, pelo que eu vi em campo do Nenê, eu vejo um cara esforçado, talentoso, mas não dá liga no meio, nos jogadores de frente do São Paulo. Eu não sei o que acontece. A gente já trocou times aí desde 2010, vamos buscar 2008. 10 anos aí que a gente veio... Meu Deus, quantos jogadores não passaram, né? Quantos jogadores não passaram? Será que também não é porque toda hora interrompe um trabalho e você nunca dá sequência de um time ficar mais tempo jogando e você aos poucos ir acertando as peças e o São Paulo a cada 6 meses, toda hora, troca o elenco inteiro? Sombrinha, eu vi o David Neres subir, eu acho que foram 6, 7 jogos. E foi uma revelação. Ele, na geração dele subiu o Luiz Araújo. Luiz Araújo, né? Subiu o David Neres, subiram vários jogadores bons que não ficaram. Então, mas gente... aí... É porque foram vendidos, né? Não, eu concordo. Não, é claro que não ficaram porque foram vendidos. Óbvio. Mas, ô Felipe, com relação à escalação que o Aguirre vem dizer que não funcionou, ele queria dizer que não funcionou no time. Não, os jogadores, o David Neto, você fala, não, é que não teve uma continuidade. Você pega Osório, você pega Balsa, são filosofias completamente diferentes umas das outras. Sim, certo. Um curto espaço de tempo. O Aguirre mesmo, a gente não sabe se vai ficar até o final do ano. Você diria o quê? Que fica? Cara, eu acho que ele vai embora. Se você tivesse 100 conto agora pra apostar, você apostava... Eu aposto que ele vai embora. É mesmo? Eu... pelo menos me colocando no lugar dele, é um sonho você dirigir a sua seleção, né? Você vê o Osório, ele teve uma oportunidade de dirigir uma seleção que não era nem a do país dele, ele foi. Ah. Eu acho que ele... A curto e médio prazo, a médio e longo prazo, eu acho que é o sonho de todo treinador. Eu acho que ele vai embora. É, ele tem um acordo, né, na realidade, com a seleção uruguaia, porque o treinador do Uruguai, acho que é a 15ª Copa que ele tá indo. E eu acho que é capaz dele não ficar nem até o final dessa Copa. É o zagalo deles, né? Né? Então o Aguirre aí, eu também acho que se ele, de repente, for convidado, de fato, para assumir a seleção uruguaia após a passagem desse treinador que tá lá, eu acho que ele vai também. Só que assim, cara, com relação às escalações que o Aguirre vem usando aí, esse jogo mesmo aí que o São Paulo empatou em casa aí contra o Atlético Mineiro aí, cara, pra mim, mano, sinceramente, o próprio jogo aí também agora contra o Rosário Central, que o São Paulo era um jogo que precisava ganhar, ele começar escalando. Primeiro que ele tirou o Arboleda do time. Três volantes, eu já, cara, não entendi nada. Depois vem esse lance aí dos três volantes, cara. Você precisando jogar contra um time que vem pra propor um jogo, né, mais defensivo. Pro Rosário Central, se levasse esse jogo pros pênaltis aí contra o São Paulo, parece que tava ótimo. Então, você sabe que os caras vêm pra segurar um 0x0. Você precisando ganhar, jogando pra sua torcida no Morumbi, você começar com o Jusilei, com o Petros, pelo amor de Deus, né, mano? E o Petros não acerta um chute no gol, cara. Você viu então, o gol que ele perdeu embaixo da trave. Mas assim, você jogar com três volantes, obrigatoriamente, um desses volantes vai ter que ter uma chegada um pouco mais à frente. Seria o Lisieiro, no caso. Então, mas aí o Petros, ele se mete a fazer coisa que ele não sabe fazer, né? Marcão, eu acho que o Jusilei e o Petros não dá pra jogar junto. Eu não tô julgando a qualidade dos dois. Mas se você... O Jusilei, ele rouba muita bola, mas ele joga pra trás. Ele pega a bola no meio de campo, mas o Jusilei jogou bolão, hein? Não critico o futebol dele. Nesse Na sentido. Minha opinião, jogou um bolão. Eu acho também que ele marca muito bem, mas ele e o Petros não dá. Você tem características de muito defensiva, você não tem uma chegada. O elenco do São Paulo, eu acho que ele tem um quê de ilusório. Ele tem alguns nomes bem conhecidos. Petros é um nome conhecido, Jusilei é um nome conhecido. Sim. Nenê, né? Diego Souza. Valdívia é nome conhecido. Mas não, né, necessariamente são os nomes certos pra dar encaixe num time, sim, pra dar um encaixe coletivo num time. Por exemplo, o Petros, na minha opinião, apesar que se eu tô falando é porque só pode ser a minha opinião, né? Mas não é. Mas botou, tá certo. Hein? Mas botou, é que tem, hein? Gente. Às vezes sou eu? Nossa! Não, não é isso. Ah. Esse aqui você botou, hein? Você não tem profundidade Jumento. No raciocínio, querido. É que tem, vai lá. Que é por exemplo, saco. Eu, às vezes, eu tô falando, mas não é a minha opinião, é a opinião do Sombra. Você tá tesourando o chefinho. Olha, perdão. Trouxa. Não, mas é que tem gente que chega e fala, não, você tá querendo ser dono da verdade. Eu falo assim, então você tem que meio que ser redundante, às vezes, é sabe? É verdade, é. Ah, às vezes a verdade é que é ser dono do Sombra, e que eu acho um absurdo. Isso é um jumento. Então, por exemplo... Puxa saco, né? É demais. Imagina. Então valeu, obrigado pela sua participação. Não. Vai continuar falando. Não. Puxa saco. Então. Ale, puxa saco. Nada a ver, meu. Os caras, infelizmente, eles não têm nível. Olha, vou dizer agora pra você. Tá ficando feio pra ti, velho. Eu só vou falar uma informação que tem gente que não pôde ouvir o programa ontem, chefinho. Certo. Infelizmente. Funcionário do mês, obrigado. É isso aí, funcionário do mês. Você vai perder isso aqui. Já perde, hein? Mas, por exemplo, o Petros. O Petros não é um cara que você pode ajudar na armação de jogo. Ruim, ficar ruim na armação. Então, seria legal se o Petros pode ser segundo volante num time onde você tem pelo menos dois jogadores, de fato, que podem armar o time. Exatamente. Ele não funciona legal pra auxiliar o Nenê na armação. Não funciona. Então, sabe aquele time que joga com quatro de meio de campo, que tem dois que... trabalham. Por exemplo, sim, eu acho que Jadson e Rodriguinho, o Petros encaixaria muito mais no Corinthians do que no São Paulo. É. Porque o Corinthians tem Jadson e Rodriguinho, dois jogadores com característica de meio de campo. De meias. Mais meia, né? Mais meia. E o Rodriguinho até que chega na frente pra fazer os gols. É o caso do Maicon no Corinthians. Que é o caso do Maicon no Corinthians. O Petros não tem essa característica, essa qualidade técnica pra auxiliar aquele único meia que o São Paulo tem. É mais volante mesmo, né? E o Footstats acabou de revelar, eu me preparo diferente do Domênico para o programete. Desculpa. O que você falou aí, ô trouxa? O Mota, tô falando do Mota. Não, eu vi meu nome aí, ô. O São Paulo, ultimamente, tem mais volantes do que a corrida maluca ou desenho. Nossa, e aí você fala, então tem bons nomes. Mas não significa que sejam bons nomes que propiciem para o técnico montar um de 1 a 11 eficiente. Nomes conhecidos, né? Tem nomes conhecidos. É a mesma coisa se você pegar, por exemplo, pegar um pessoal do Big Brother e tentar fazer a novela das nove. Por exemplo. São nomes exatamente, conhecidos. É. Mas não vai dar liga na novela. Mas não vai dar liga. Mas o Sombra, com o Valdívia... Aliás, deixa eu falar uma coisa. Aquele julgamento da novela é uma coisa ridícula. Não, quem? Não, não dá. Não, peraí. Vou te falar. Eu sou uma pessoa que larguei a novela. Eu adoro ver filme de tribunal. Ah. É Law and Order. Eu vejo tudo que é filme de tribunal, eu vejo. Adoro, adoro. E CSI, você vê, o Sombra? CSI? Mas CSI não tem tribunal, Marcão. Você não, sim que vê. Mas se formar, Marcão, né? Só vê esses vídeos, você é louco. Se formar, hein, velho. Errou! Ah, eu participei de um seriado, chama CSI, Feliz. Aquele julgamento... aquele julgamento da novela é uma coisa patética. Não dá. Aquilo não existe. Ó, eu vou falar uma coisa. Eu odeio futebol. Mas eu larguei a novela pra ver futebol. Foi uma coisa patética. Quem me acompanha, nas redes sociais... Eu acompanho. Lá no Face. Sabe que no Face eu faço os comentários de novela há muitos anos. Ah, legal. Sim, vou começar a acompanhar você no Face. Pelo menos há 140 anos. E a galera... Vou dar um A galera curte, a galera gosta. Você virou meio comentarista de novela. De novela. Aí. Mas quando eu mudo o nome da novela, a galera já sabe que eu tô também desencanando e que a coisa tá ficando chata. Já era, né? Tá ruim. Então essa aí virou o outro lado da maionese. É o outro lado da maionese. Sabe? Boa. Deixou de ser o outro lado do paraíso. Aí virou o outro lado da maionese. E os caras viajam na maionese. E tava boa a novela, do nada... Entendeu? Aí, os caras viajam, onde velho. Onde você viu que a testemunha fica assistindo o julgamento e o cara fica julgando o cara? Que é isso, cara? Virou o outro lado da maionese. Sem contar que o filho da Clara é bobo. Começa a inventar, né? Sim. Os caras começam a inventar moda, não dá, hein? É verdade. Mas, ô Ale, com relação ao Aguirre, não foi promovido o garoto lá, que era das categorias de base, que era o bonzão lá, e quantos? Blá, blá, blá. Quantos blá, blá, blá. Só chegaram aí? Aquele para departamento, pro suporte técnico lá, pro Aguirre, não foi? Foi. De quem você tá falando? Então, como é o nome do menino o lá? Atacante da copinha. O atacante Jardine, da copinha. Jardine. Não foi promovido? Ah, o técnico da base. Pra ele é um menino. Ele é auxiliar. O RG, quem tem menos de 60 anos, é um menino. É uma criança. E a questão é a seguinte, bicho, eu acho que o Aguirre tem os seus conceitos. Eita. E ele não vai chegar e mudar os conceitos. Eu acho até que ele aceitou o Jardine, as suas opiniões no começo, mas Toró, depois falou, tá bom. É o Toró. Tá, mas você não vê que o Aguirre, ele chama na beira do gramado pra conversar? É o assistente que ele trouxe, não é? Claro. Então aí paga caro, né? Boa. Agora, você acha que ele vai manter esse perfil até o fim? Em nenhum momento ele vai ver a necessidade de se alterar ofensivamente o time? Olha, eu não sei. Sinceramente, não sei. Ah, então, obrigado. Você vai conseguir. Não, você não sabe, valeu. Deixa eu concluir. Eu não sei se ele vai se dispor a fazer essa alteração. Porque tem muito técnico teimoso. Quantos técnicos que a gente já não viu? Vou dar um exemplo do Corinthians aqui. Tantas vezes a gente vê o Pedrinho só fazendo um paralelo. Você sabe que o cara vai mudar o jogo. Então, tem técnico que é teimoso. Tem técnico que abraça a sua proposta de jogo. O que você estava falando agora de... três volantes, de peças que são nomes conhecidos, mas que não estão se encaixando. Sim. É justamente isso. Eles não são aderentes. Eles não são aderentes à proposta de jogo. Você sabe o que é aderente, né? Aderente é uma fita. Mas com relação à teimosia que você estava falando aí, um exemplo mais recente disso aí foi o próprio Dorival Júnior no São Paulo esse ano. O Dorival, cara, ele é refém daquele esquema de jogo dele, ele não muda, independente dos jogadores que entram. E o técnico do Santos. Agora, também, o Jair Ventura. Também. Agora, Mano Menezes. Jair, um baita time lá no Cruzeiro. Jair, e propôs Aventura. O Aguirre, por exemplo. Desgraçada, né? O Aguirre, por exemplo, eu, no lugar dele, cara, eu colocaria nesse time do São Paulo pra auxiliar o Nenê na armação de jogadas. Colocaria o Valdívia. Porque assim, o Cueva é um ex-jogador do São Paulo. A gente não pode mais contar com ele. Concordo. Mas assim, pô, de repente você colocar um meio de campo ali com Nenê e Valdívia na armação e, sei lá, Trellis e Everton, ou então Diego Souza Everton. Uma coisa pra mim tá nítido, que o Everton tem que jogar. Claro, com certeza. Quem vai brigar nessa posição de frente ali é o Trellis e o Diego Souza. Mas assim, o companheiro de ataque deles é o Everton. Você falou do Dorival. E agora puxando um paralelo também. Mas já deu o assunto pro São Paulo agora. Não, vamos mandar um abraço. Chega, né? Posso te fazer a pergunta? Chega. Vou te perguntar. Pergunta do Sanduíche Mac campeão. Pergunta do Sanduíche Mac campeão, Motinha, vamos lá. Quero saber qual é o dia do Sanduíche Mac campeão Mac Alemanha. Quarta. Atenção. Quarta-feira. Tem certeza? Absoluta. Não quer trocar? Não. Então você acertou, parabéns! E qual é o dia do Mac Brasil? Todos os dias. Muito bem! Aí boa. Sim, hein? Tá concorrendo uma suíte no resort do Estádio 97. tá bom? No presente do McDonald's. Sucesso, beleza? Valeu, obrigado. Valeu, cara. Motinha, agora eu quero falar é com palmeirense. Palmeirense. Agora não, é com palmeirense. Tem um monte de palmeirense aí. Fácil. Ô, Sombra, você acha que é um pouco de desumildade falar que o pessoal que tá aqui tá concorrendo a tomar uma deitada minha no futebol e no futebol, no resort? Ali eu fico até preocupado, porque assim, lá tem, no resort tem assistência médica, tem ambulância, mas não tem psiquiatra. Ah. Então o cara, às vezes, ele pode ficar deitado no chão, às vezes uma contusão, ok. Mas quem jogar contra você vai sair derrotado da quadra. Sabe aquele sentimento de humilhação? Sabe aquela sensação de 7-1? Ô, amiguinho, amiguinho. E lá não vai ter psicólogo. Esse cidadãozinho aqui, esse cidadão que tá aqui, esse cidadão que o senhor tá elogiando, bolinha junto com o seu chefe, vai tomar uma saraivada. Você é louco. Vai ficar feio. Essa é a palavra. Vai ficar feio. Vai tomar das meninas do vôlei lá da... Campeãs brasileiras. Natália e Bianca. Você tá louco. O quê? Eu aposto com você. Você viu as meninas jogando? Quer apostar comigo? Essas meninas que tá participando de Masterchef. Quer apostar comigo? Você viu as meninas jogando? Quer apostar comigo ou não? Cê é louco. Vai ser humilhado. Eu aposto 10-1. Como diz o mano, dá um tanque pra ela. Dito isso, o próximo entrevistado do Mota, Tatu da Ilha da Fantasia, dá a segurada. Que é isso? Eu vou deitar isso, em Tatu? Você. E qual é o seu nome, Tatu? Diego. Palmeirense. Ah, gente boa, lógico. Mas não, mano. O pessoal do rádio não tá vendo. Sim. Gente boa como? Sim. É gente boa? Peraí, rolou, não entendi. Pra quem está assistindo online, pra quem está assistindo o programa, o Diego deitou a cabecinha no ombro. Deu uma deitada no ombro. E quando deita no ombro, ali... Vai chorar. Domênico. Eu não vi esse isso. Esse kit deitou a cabecinha e usando brinco. Não, mas eu não vi. Eu não vi deitar a cabeça. Domênico! Eu não vi. Seja sincero. Vou perguntar pra um cara que entende. Ale, quando o cara deita no ombro. Eu acho que ajoelhou, tem que rezar. Eu sou não, tá? É você que gosta. Ô, Motinha, significa? Significa. Olivon. Você queima? Não. Não? Não. Nunca queimou? Não queimei, não. Você tá louco? Mas fala com o rapaz queima, aí, ó. Né? Mas o Mota, né? Quem gosta é Paulino, né? Mota, sem brincadeirinhas de duplo sentido. O que vocês estavam fazendo até agora com o cara? Sabe o que acontece? Eu acho que é preconceituoso. É chulo. Vai embora, vai. É chulo. Onde você vai? Deixa aí o rapaz, rapaz. Volta, fala. Paulinho. Entrevista. É deselegante. É vulgar. Vulgar. É a palavra. Vocês estavam fazendo o que até agora? Vai, entrevista o cara. Nós queremos conversar com o palmeirense. Então fala aí com ele, trouxa. Diego, oi. Tá fala, aqui, Diegão, ó. Tudo bem, Diegão? Aí, Domênico. Vamos deitar na casa dos caras agora aí? Com certeza. Vamos deitar nesses trouxa aí agora? Puta capacete de Playmobil, esse cabelo aí, cara. Mas ele tem cabelo, né, o trouxa? E você que não tem. Ô, deitou! Ale! Viado! Tudo é viado! Você pede, porra! Viado! Você tem cabelo! De novo, vem com a brincadeirinha! É, sempre essa coisa de preconceito, para! Cruzado, né, Lê? Não, é que o cabelo é meu, né? Não é esse capacete... É meu, não é natural! É do cara também, ô trouxa! Ah, é dele? Ah. Tá bom, desculpa! Verdade. Pô, mas o meu é natural, e o seu? Não, o meu é... Diego, né? Diego! Algodão doce, bonito. O que você tá achando do Verdão aí, do treinador? O que você tá achando desse comecinho? O Palmeiras tá bem. Vamos ver lá. O comecinho, nós estamos em maio. Não, começo o trabalho dele. Ué, já é final de trabalho. Tá mais de um ano o cara no cargo. O cara tá em maio já, velho. Não, o trabalho do cara, você tá gostando, ué. Não, tô gostando. Ué, ele tá disputando várias competições ali. Ele perdeu o Paulista, da forma que foi. Só uma. Faltam três competições, velho. Então, eu começo o trabalho do cara. Mas como provavelmente no fim do ano ele vai ser demitido? Não vai ser demitido. Nada, então vai já ganhar. Tá no meio do trabalho. Quer apostar comigo que vai ganhar? Ganhar o quê? Quer apostar comigo que ganhar vai ganhar? Ganhar o quê? Eu disse no começo do ano. Falou mesmo. Vamos ganhar no mínimo dois. E um, então é fácil de ganhar a aposta do senhor. Qual? Quiser, a gente aposta. Qual? Se bem que esse negócio de aposta, eu fico... Olha, eu vou dizer uma coisa, já falaram pra mim não apostar mais. Mas, ó, o Diego... Pede não. Dá zica. Diego, deixa eu te perguntar uma coisa. Zica. Domingo é um jogo que tem todo aquele histórico recente, né? E tá muito em discussão ainda sobre aquele jogo, o Palmeiras recorrendo ao STJD, tem um buchicho em cima. Você acredita que, por exemplo, a arbitragem no domingo pode até beneficiar o Palmeiras por ter ficado... Calma, deixa eu perguntar. Pode até beneficiar o Palmeiras por até agora ficar aquela coisa de que a arbitragem só ajuda o Corinthians? Acho difícil acontecer, viu? Ainda mais em Itaquera. Não porque vai ajudar de livre e espontânea vontade. Porque fica aquela coisa, não, ó, estão falando que a arbitragem só ajuda o Corinthians. Acho que não tem isso. E o árbitro, meio que inconscientemente, ser meio que resistente a apitar pró-Corinthians? Não, dá mais o Daron. Agora aqui, ó, Sombra. Você acha o Daron com um bom juiz? Aconteceu, não. Bom, eu não sei, aconteceu um fato, eu até mandei no grupo pra gente aí, né? O quê? Negócio da escolha do árbitro, né? O sorteio, o sorteio. Estranho, né? Tem uns negócios que acontecem também que os caras... Você viu aquilo ali? Vocês não viram? Foi senha, foi senha. Não, o cara falou, juiz, porque fica um cara aqui, o outro lá com um papelzinho e tal, com a bolinha, o outro aqui, falando, marcando aqui no papel. Aí, juiz do Vasco e não sei quem. Aí o cara, fulano e tal. Juiz Palmeiras e Corinthians. O cara falou um nome de um árbitro. Aí veio a senha. Aí o cara... Qual que é o juiz? É o Daronco? É. O cara, é Daronco. Você não viu isso? Tá lá no grupo? Parecia o Jornal da Tosse. Parece aquele negócio que, velho, arruma o troço que não é esse aí que nós combinamos. Era o Hélio. Sabe assim, eu juro por Deus. É. Deu essa. Vocês viram lá. Deu essa impressão, cara, sabe? Tem umas coisas assim no futebol que não dá mais pra ter esse tipo de coisa, sabe, Som? Não dá pra ter. A transparência tá mais do que na ordem. Olha, que... é muito simples. Põe lá um globo com a bolinha, cada bolinha com o nome e deixa a bolinha cair. E agora, só que bolinha tem que ter o mesmo peso. Tem o peso da bolinha. Porque todas tem que ter o mesmo peso. Aí que tá. E se a bolinha for mais pesada? Mas se botar a globo, será que não fica esquisito? Ah, é verdade. Aí já vai ter rejeição. Obrigado. Entendeu? Mas que foi estranho, foi, né, Ale? Você chegou a ver, né? Cuidado com esse tipo de comentário. Sou louco. Foi. Ale. Foi o Marcão que falou. Mas voltando, ficou estranho, né? Ficou desnecessário, eu diria. Mais ou menos que nem o Mota, desnecessário. Bom, mas vamos que vamos, né? Vamos que vamos. É a hora de nós ganhar dos caras de novo lá, porque nós estamos ganhando toda hora dos medo, cara lá. Medo! Ai. Medo de quem? Não, um abraço. Tá falando outra coisa. Fala. Um abraço aí pro Rony, pra minha namorada, Gabi. E um abraço pro Rodomérico. Opa, nós, irmão. Você trouxe a Vamos Gabi? Vamos ganhar, é nóis. Trouxe a Gabi? Não, hoje não. Por que ela não quis vir? Não deu pra ela vir. Por que não deu pra ela vir? Tá estudando. Você tem certeza que essa hora ela tá na sala de aula sexta-feira? Tenho. Você tem certeza disso? Tenho. Ah, tá bom. Pô, você na Vila Madalena essa hora, sexta-feira, sem a Gabi, velho? Olha. É de decreto hoje, hein? Hoje tem decreto. Vale, a próxima aqui ele vai ficar louco, hein? Se ele tá sozinho. Hoje é dia de ensopar a pomba, hein? Como é que é, hoje é dia de ensopar a pomba. Ensopar a pomba. Já ensopou a pomba? Hoje não. Hoje não. Nossa, é o comedor. Hoje não. Ah, essas piadinhas também. Mota, quando for uma Tchau. Coisa legal ou não, a gente define. Nossa! Deitada no Mota. Alguém levanta o Mota aí. Vai. Tchau. Vai. Ninguém merece. Vem cá, princesa. Não, isso aí é... Vem cá. Agora ele vai ficar com nojo. Mais uma participação agora feminina no oferecimento de Amanco. Amanco, Amanco. Cantadinha, Marcão. Boa noite. Agora é a hora da cantada, hein, cantadinha Marcão. Pra soltar. Qual é o seu nome? Ingrid. Ingrid, torce pra quem? Corinthians. Sim! Mas você tava contando pra mim aqui nos bastidores que você não é aquela torcedora, né? Não, só... Não é aquela coisa, vai Corinthians em qualquer lugar? Não. Ô, Montinha, Montinha, primeiro, só uma curiosidade. O Insta. A Ingrid, Oi. Esse é o primeiro, segundo, terceiro ou quarto copo? Segundo. E aí, RG? Isso aí, o segundo pra hoje, como é que fica? O segundo é o que começa a chave entrar no cadeado pra abrir. Segunda? Nada a ver. Ale, aí, segundo aí. Copo. Não é segundo. Cerveja, isso aí é Photoshop líquido. Não, se ela tomar mais 8, ela vai achar a gente bonito. Deixa eu ver, você acha o Ale Oliveira bonito? Ele é bonito. Então ela já tá no quinto copo, né? Haja copo. Eu acho que ela tá em coma alcoólico. Tá estragado, hein, filho? Óculos. Não é, me empresta. Qual é seu Insta, vai? O Marcão tá perguntando. É, manda aí pra nós dar uma analisada. Dinha. D-I-N-H-A. Mas já tá analisando, não precisa não. Mas Marcão, não precisa olhar aí. Não, mas tem aquelas fotos de biquíni, entendeu, Domingo? Será que ela conferida? Underline. Dentini. Dentinho. Underline Dentinho. Vai aumentar assim, eu queria o número de seguidores, uma coisa absurda. 26. Só um minuto que eu queria um parênteses na participação da Dinha, underline. Sim. Dentinha. Dentinho sou eu, né? É. Nós, em breve, vamos inaugurar a promoção Estádio 97 Turbina o meu Insta. Boa! Boa. Isso é legal, hein? Isso é legal. Aí sim, hein? Em breve, Turbina o meu Insta. Turbina o meu Instagram. Insta é a promoção. Caído. Então, olha. É legal. Em breve, verdade. Nós vamos dizer como que vai funcionar. Eu sei que você vai ter que fazer alusões a Estádio 97 no seu Instagram. Exato. E todo dia a gente vai divulgar um Instagram pra ser turbinado. Isso é legal. Atenção, rádios concorrentes, é isso que nós vamos fazer. Atenção aí. TV também. Programas de TV. Agora tá mais TV fazendo, viu? Ah, muito. TV tá fazendo assim. Nossa. Incrível. Agora, com a festa... você nem falaria mais uma ideia, mais uma ideia. Mas eu já falo antes, que é pra falar, já estamos marcando o território, fazendo xixi no posto. Tá, mas na entrevista eles falam que é deles. Mas, ó, deixa eu falar uma coisa. Com a festa de inauguração dessa nova ação maravilhosa que o chefinho inventou, o chefinho é incrível, é um gênio, né? À frente do seu tempo, pequenino chefinho, namorado da pequena Estela. A gente podia acabar com o Instagram do Mota, por exemplo. Só pra dar um start na promoção. Não, o cara tem... Isso é maldade. Aí é maldade. Ele já perdeu um monte de seguidor outro dia. É promoção. Ele perdeu o seguidor. Aí é maldade. Tá. Aí, ó. Tá. É a promoção, esvazia meu Insta. Você pode retirar o que o senhor falou aí. Pode retirar. Por favor, Ale, pessoal. Já fizeram isso, Ale. Já fizeram isso. Arrebentaram com o cara, porra, dessa brincadeira. 30 mil, mas não teve 10. Nossa, eu tinha 50 mil. Olha, tinha 50 mil, caiu pra 30. Eu gostaria de pedir pra organização do evento chamar, por favor, o Kevin Costner ou o guarda-costas. Kevin Costner. É um jumento. Vamos falar com a Dinha, gente. Tô sendo agredido pelo Gargamel aqui. Não foi agredido, vai ser. Vou falar com a Dinha, pelo amor de Deus. Fala, Dinha, me engravida de gêmeos. Por que você deixa o Insta bloqueado? Esse. Tá bloqueado? Você tem problema com esse? Tem problema com esse. Quem nunca? Com a ex ou com o ex? Ou esse. E a condição atual, Motinha? Solteira. Você já beijou meninas? Uma vez. Ai, que gostoso, hein? Que gostoso, hein, Dinha? O Ale começou a aquecer. Que essa mãozinha aí? Você é menina? É boleiragem. Você é menino, Tom? Não, coisa que eu fiquei um pouquinho, sabe? O homem casado não tem muitas emoções como é. Não tem. Tem que aproveitar, né? Ô, Dinha, mas atualmente você está livre, é isso? Isso. Mas olha, pra não dizer que é um programa machista, ela vai falar de Corinthians. Ela quer falar de futebol. Você tem certeza disso? Você não fica essa coisa, né? Você quer falar com mulher? Mas você fala sexo, joga a produção na mão dela. Vamos ver o que acontece depois. Vai. Oi? Vai, Bá. Tô aqui do seu lado. Conversa com ela, Bá. Não tenho nada a ver com isso. Conversa com ela, Bá. RG é esperto. Só um minuto. Não, pera só. Oi, diga. Nós não podemos decidir. Quem decide é o povo. Vocês querem que fale de Corinthians ou quer falar com a moça? Corinthians, sim. A moça. Da mesa. Você tá de brincadeira. Vai falar de Corinthians nessa altura do campeonato, RG. Dinha. É lógico, Dinha, também. Peraí. Hashtag deixa ela comentar. Boa. Vamos falar a primeira coisa. Eu tentei aliviar seu lado. Ô, Dinha, qual é seu tipo de homem? São perigo. Por quê? Não pergunto isso, não. O Marcão é seu tipo? Eu acho que a Dinha tinha que fazer hoje. Mas se alguém do estádio tivesse o mais próximo do seu tipo. Não fala. Deixa a moça falar. Nós estamos no rádio, fala. Eu não sei. Como você não sabe? Você não tem olhar, tipo. Olha aí, olha. Você gosta de magro? Olha que cardápio. Gosto. Que porcaria. Gosto de fortinho. Gosto de fortinho. Ah, Marcão! Então tá falando comigo, fia. É muito forte, ele é muito forte. Não, mas qualquer coisa vai ficar uma semana sem comer, depois nós ficamos. Como assim? Marcão, vai pra cima. Cantada, Marcão. Vai lá, Marcão. Eu vou dizer uma coisa pra você. Vai lá, Marcão. Ah, então vamos fazer aqui, assim, Marcão. Vem aqui. Vai lá, Marcão. Dinha. Eu vou fazer uma pergunta pra você lá, antes de eu sair do estúdio. Vai. Quantas línguas você tem na boca? Uma. Quer ter duas? Sensacional. Sensacional. Marcão! Marcão! Marcão! Vai, Marcão! Vai, Marcão! Vai, Marcão! Tem gol! Fala vai, Marcão! Vai, Marcão! Tem gol! Vai, Marcão! Vai, Marcão! Vai, vai, Marcão! Vai! Só que é o seguinte, olha só. Nota, vai, nota, vai, dia, eu nota. Acho nota que pra... nesse vai, momento... Vai. Marcão é o romântico. A cantada... Olha aqui, ó. Oito. Ô, Dinha. Oito. Boa cantada, boa. Boa, foi boa. Gostou, Dinha? Oito, oito. Nota oito? Oito. Oito. De 0 a 10, 8 tá uma boa. Ah, nota. Então vai, Marcão. Oito vai. Vai, Marcão, porra. Vai. Vocês puxam lá um selinho. Vai, vai, vai. Selinho, vai. Selinho, selinho vale. Vale um selinho. Vai, vai. Lógico, vale. Ó. Porque assim, o que que acontece, ó, RG, nesse momento? Só um minuto, só um minuto. Selinho, selinho, selinho. Selinho, selinho. Ó, ó, ó, ó, eita. Aê, Marcão. Peraí, peraí. Hoje não, ô. Vocês são muito antes, isso que vocês são, mano. Eu acho que nesse momento nós tínhamos que resgatar uma prova das mais sensacionais que já tivemos até hoje. Aí, sim. A famosa... E vai valer presente, hein? Lá sim. Vai. Eu, da minha parte, escolaria, se tudo for bem, um kit do Café Pilão pra ela. Fechado. Com certeza, hein, Domênico? A famosa prova da bexiga. Ah, boa. Conhece a prova da bexiga, boa, não? Boa. Conhece a prova da bexiga. Eu já tô com a minha prova cheia, prova da bexiga, pô. A prova... Prova isso da bexiga. Não, é de não quer fazer a prova da bexiga? Isso porque não a prova é de Deus. Da... Olha, não, pode fazer. Eu descolo pra você um kit de pilão. O que mais temos aí? Vamos dar presente. A prova aqui da bexiga não é de Deus, hein? Não, só não, pra avisar. Não é de Deus. Ela conhece a prova da bexiga. Ela sabe, ela sabe. Ela conhece a prova da bexiga e nessa sexta-feira, às exata. Ô, oh, bicho, ô, oh, louco, às 7h20, meu. Aí fica legal pra caramba, porque ó, o cara mas que tá se estourar no trânsito... a bexiga, o Marcão murcha, hein? É. O que vocês acham, meu? O que você acha, RG? Bacana? Vai, vai, prova da bexiga? Vai, prova da bexiga? Vai. Prova da bexiga. Isso é sério? Se ela fizer a prova, quem vai decidir são os ouvintes que estão aqui hoje, evidentemente, boa, não é verdade? Se os ouvintes acharem que ela fez uma boa prova da bexiga, ela vai ganhar presentes da emissora. Essa vai ser legal. O kit do pilão é já por minha conta. Kit aí, do Café certo? Pilão. Café... Vai ganhar também camiseta, camiseta. Estádio 97, oh, Beach. Tá. Boné, Domênico. Estádio 97, Vista Boné. Ô, Domênico, ela tá perguntando se é sério isso. Sério? Sério. É sério. É sério. Ué. Prova da bexiga, você falou que conhece. Como é que é a prova de bexiga? Você inspira. Vamos fazer o teste, vamos lá. Inspira, enche de ar. Vai. E depois solta devagarzinho com aquela. Aquele gemidinho. Aquele gemidinho. Aquela, assim, aquela coisa entendeu? Bem básica aquela pra poder vai dar um chan na sexta-feira. Porque olha, daqui a pouco vai parar tudo a rua ó, aqui. Pensa no entendeu? Marcão e ah, geme, entendeu? Isso, vai, vamos lá. Teste. Não tá valendo ainda, porque os caras vão falar assim, valeu ou não, hein? Sei. Vamos lá. Inspira. Agora solta. Pensa no Marcão. Eu não ouvi, eu não ouvi. Ela eu quase foi... chorou. É? Vai, vai, vai. Não, mas Marcão, foi só teste. Só teste. É. Vamos lá, vamos lá, de novo. Eu tô quase dando seta pra esquerda aqui, né, Marcão? Vai. Puxa, isso, isso. Puxa. Se concentra, se concentra. Vai valer presente vai bacana, hein, ó. É. Muitos prêmios, hein. Vai, vamos lá. Vai, sério. Inspira. Silêncio, senhores, silêncio. Inspira. Aê. Agora solta. Agora puta! Nossa! Ganhou! Ganhou, ganhou, ganhou! Ganhou, ganhou! Ganhou, ganhou! Ganhou, ganhou! É a prova da bexiga, RG número 2. Prova da bexiga sempre sensacional. Sensacional! Uma salva de palmas pra Dinha, hein, senhoras e senhores. Ô, Dinha, o decreto hoje é pra você, hein, negão? Basílio, pega o nome dela pra ganhar os presentes, hein? Boa, Dinha. Muito obrigado. Você quer mandar um abraço pra alguém, Dinha? Quero mandar um abraço pra minha irmã, meu pai. O pai tá ouvindo? Meu pai deve estar super feliz. Eu espero que não. Você tá brincando? Eu espero que não. É? Mas ele gosta muito de você no palhacinho. É, não, fala que a culpa é minha. Pode jogar com o Ingrid. Ô, Ingrid, eu tenho uma pergunta pra te fazer. Pode perguntar. Agora que tá. Né? Qual depois é disso? O sanduíche Mac campeão? Do dia? Aí, olha, ela trouxe a cola? Ela trouxe a cola. Ligeira aqui, ó. Ligeira, hein? Aê! Boa, Ingrid! Essa sai preparada. Aí, todos de mão dadas aqui pra Ingrid acertar. Vamos acertar, por favor. Vamos lá, senhores. Com muita fé, a vai, Sombra, conta! Qual é o sanduíche Mac campeão das terças-feiras? Terça. Mac Espanha. E qual é o sanduíche Mac campeão de todos os dias? Mac Brasil. Aê! Você concorrerá no final do programa a uma suíte no resort do estádio. Quero 97. Muito, quero se muito. Se você for sorteada, todos queremos. Quem você levaria no resort acho do estádio? Bacão, hein? Eu tentaria levar minha irmã. Ah, vai, irmã. Ah, legal. Fala aí, Ale. Mesmo que ela não ganhar, eu vou convidar ela pra ficar no meu quarto lá. Ah! Mas eu tô sabendo que é um chalezão bacana, hein? Né? E outro, Sombra, eu posso mandar um chaveco meio no esquema McDonald's ou não? Como é que é? Manda. Como que é um chaveco McDonald's? Porque assim, ó, eu vou chegar pra ela assim, Dinha, presta atenção que isso aqui é bom, hein, rapaziada. Presta atenção. Aprenda com o Marcão aí, hein? Vamos lá. Presta atenção, Motinha, presta atenção. Presta atenção. Eu vou chegar pra ela assim, vou falar, Dinha... Olha nos... pra ela, Marcão. Na sua Mac oferta, você prefere mostarda ou ketchup? Chega! E olha que você pensava que a prova da bexiga era a coisa mais estranha que tinha feito. Eu falei pra você, não deixa, velho. Mas a Dinha não tem mimimi, a Dinha é raiz. É, a Dinha. Então, uma salva de palmas pra Dinha, senhoras e senhores. Dinha. Legal, estádio 97 no oferecimento de Amanco. Agora vamos falar de obra. Você, RG, já fez muita obra na sua casa, velhinho? Já fiz, homem. Pois é, seja lá qual for o tamanho do problema, com Amanco não tem complicação. Só Amanco tem uma linha completa de produtos para deixar sua obra mais rápida e tranquila. É mais simples de instalar e não dá dor de cabeça. Por isso, facilita qualquer obra, seja uma simples reforma ou uma grande construção. Não precisa ter medo de obra, é só escolher Amanco. Presente nas lojas mais próximas de você, Amanco inova para facilitar e revolucionar a vida do instalador e do dono da casa. Usou Amanco? Tá fácil. Amanco. Legal, estádio 97 também no oferecimento do Macro. No Macro todo mundo pode comprar. Sim, Macro, seu melhor parceiro. Oferecimento da Leis. Galera, quer que seu tweet apareça aqui pra gente? Então use a hashtag ShowYourEmotions, que elas vão aparecer ao vivo no telão da Leis Fan Experience. O estádio 97 também no oferecimento de Pilão. Pilão e Neymar Júnior criaram 4 camisas oficiais inspiradas na história do craque. Colecione. Saiba mais em pilão.com.br/promoção. Agora o Dodô vai dar o recado de Bridgestone, Dodô. É verdade, olha só, final de campeonato, cobrança de penalidade autorizada. Ele se prepara em direção à bola, olhou pro goleiro, ele viu o goleiro lá no centro do gol, dá uma paradinha, correu, bateu pra fora! É, meus amigos, olha só, como uma boa líder, a Bridgestone não vai deixar você perder a oportunidade de marcar esse golaço, né? Bom. Em parceria com o Movimento, por um futebol melhor, preparou pra você desconto RG de até R$320 na compra de pneus novos para sócios torcedores, sim, hein? Simples assim, hein? É isso mesmo que você ouviu. Sim. Desconto de até R$320 na compra de pneus novos para sócios torcedores, hein? Boa. Acesse promobridgestone.com.br para consultar o regulamento completo lá da promoção. Repeat. Tudo é, ó, promobridgestone.com.br. Boa. Na acessada lá em Bridgestone, patrocinador oficial da Conmebol Libertadores. Boa, Dodô. Deixa eu ver aqui as hashtags aqui. Show Your Emotions no Twitter. Andréia Nelson, ela fala que tá na hora de mandar o Dodô pra entrevistar na rua de novo. Ele arrasou com um motorista de ônibus. É verdade, né, rapaz? Posso tentar ir lá, quer que eu vá lá? Aliás, botar essa última meia hora? Aliás, botar o Dodô na rua é uma providência que a energia já tinha. Que isso? Que isso? Você falou no coração isso? Não, eu tô falando pra entrevistar. Você derrubar o amigo? Pra entrevistar, seus loucos. Vocês estão loucos. Pra você. É um ótimo repórter. É a voz, né? A voz, não pode. O Carlos Eduardo fala, estamos aqui no Espaço Leis, curtindo o estádio 97, sensacional. Boa, Carlos. O Diego Bellucci, o MC Sarrada é um mito, monstro da improvisação, do funk e da lucidez. Ah, da lucidez. Isso? Não, lucidez. Na lucidez há controvérsia. Na lucidez, velho. O Thiago Pereira diz aqui, eu estou tentando assistir o estádio 97 pela internet, no aplicativo, no site, certo, no Facebook, mas fica difícil quando ficam focalizando as caretas do Domênico. Que isso? Porque assusta as pessoas um pouco, né? É, velho. Ah, só eu que assusto. Não. Não, vamos ser sinceros. Pera, pera. Olha pro Dodô. Pera, só um minuto. Falou o nosso galã das do... Eu tô na Fagundes, aqui também, vai. Todo mundo fraco de feição aqui. Não, eu sou feio, mas você é deficiente. Você é pior que eu, tá louco? Olha aí. O John Tatu. John Tatu 2020. Tatu se enfia em cada buraco também. Eu não sei se MC Sarrada tomou, mas eu quero um gole. Ah, eu também. É verdade. Ah, é santo daime isso aí, Sombra. Ah, deixa eu ver aqui. Vai. O Denis. Denis Puxo. Vazou. Acabamos de saber que o Motinha se ofereceu para entrar numa cápsula e só sairá dela depois que todos os seres vivos estiverem mortos. Boa, que isso? Boa. Gostei dessa aí, hein? Deixa eu ver o que mais aqui. O Danilo Schultz. Schultz. Eu já vi gente burra, mas o Mota está de parabéns. Ah, não. Não. É, também não achei legal. Ah, ele é o Clóvis Bornai da burrice, né? Ó, concurso. Estádio 97 da Energia, 97 FM, é oferecimento do Macro. No Macro todo mundo pode comprar. Sim, Macro, seu melhor parceiro. Também oferecimento da Obra Max, o primeiro atacado de materiais de construção, aberto a todos. E mais um participante aqui na Lace Fan Experience, oferecimento de Amanco. Amanco. Olá. Olá, tudo bem? Qual é seu nome, gatinho? Rafael Henrique. Ai, ai, ai. Ô, menino cheiroso. Passo pra quem? Sou santista. Mota, pega leve aí, velho. O que tem? Se liga, hein? Pega que você gosta, você quer? Se liga. Não, tá com ciúmes? Tá com... Viado! RG! Que isso, RG? RG ficou com ciúme, hein? Tu ficou com ciúme do moleque? Se não, essa... Não, não, eu entendi o RG. Ele falou que o santista não tem essas paradas. Não transfira. Ah, tá bom, falou. Não transfira a responsabilidade, velho. Sei. Não, mas, ó, se é santista, nasceu pra morrer, hein? Por quê? Você vai viver? Ah, você vai viver eternamente. Você vai viver eternamente. Também falou isso que vai viver. É o. Como é que chama lá? O Highlander. O Highlander. Você... O Imortal, Zé. Ô, vô. Você é um Mota que fala isso, velho. Um jumento daqui na vida, viu? Desculpa, Lê, mas você jumento. Meu Deus, você é um Mota que fala isso, meu velho. Meu Deus, hein? Eu tô conservado no álcool, pra mim tá tranquilo. Eu tava falando com um menino aqui. Bonito. Tá pegando, hein? Para aí. É, hoje tem. Vamos ver se eu desencanto, né? Não, eu só queria falar primeiro pra Dinha que se não constou com o Marcão, eu tô aqui, viu? Eu não sou o Cristiano Ronaldo. Olha, o cara fazendo o olho, hein? Interesse. Marcão. Isso aí. Te falar, viu, mano? Os caras é raspador de canela mesmo, fura olho. Chegou junto, hein? Chegou junto, tá larico. Ô, Marcão, irmão. Todo mundo quer furar seu olho, Marcão. Cara, chegou junto. É isso aí, santista. Hoje é dia de abrir a perninha da lagosta. É nóis, RG. Isso aí. E ainda vou pedir pra você mandar um tapa na camurça pra ela por mim. Tamo junto, velho. Tamo junto e misturado. É nóis. Mas Marcão, fazer swing, Marcão. E o Gabigol, ele tava falando que ele não gosta muito mais do Gabigol. Eita. Não, na verdade, assim, eu como santista, eu gostava do Gabigol. Ele não retornou bem, na minha opinião. Mas assim, eu acho que se, com a continuidade do trabalho, eu acho que ele vai desencantar ainda. Eu acho que não dá pra tirar ele do time no momento. Ah, eu concordo com você. Uma coisa que a gente tem que entender é o seguinte. Não é porque o cara ontem meteu 3 gols, poderia ter metido 4, 5, que vai meter essa marra. O Gabigol, ele tem que se conscientizar que ele é, sim, um bom jogador. Não é o Neymar. Sim. Ele não é o Pelé. Ele não, mas é um ele bom... sabe jogar, sabe fazer ele gol. Ele é um bom jogador. Ele é um bom jogador, ponto. Né? Talvez se o Bruno Henrique voltar, dá pra ele ir pro banco. Sim. Que aí joga Sacha, Bruno Henrique e Rodrigo. Agora, e aí... tem que jogar. Então, se ele não tá legal, não tá adaptado lá como centroavante, como aquele centroavante fixo, característico, joga, rende melhor na direita, então vai lá pra direita. Mas joga a bola, né, velho? Sim. Agora, não adianta ficar metendo marra porque meteu 3 gols. É, pintando o cabelinho tem que tal, ter a consciência. Tem que ter a consciência que não tava legal. Sim. Não tava jogando legal. E se não tá jogando legal, é banco, velho. Também acho. Eu acho que quando o Bruno Henrique voltar, ele vai acabar indo pro banco. Sim. Eu acho que joga o Sacha, não, o Rodrigo e ele. Até cabe. Ele pode fazer pela direita, o Rodrigo no meio e o Bruno na esquerda. E aí tira o Sacha? Não sei se dá pra tirar o Sacha do time agora. Não, mas tudo bem, mas pode dar uma revezada. Tem lugar pra todo mundo. Sim, se der uma ajeitada, se o Jair meter na cabeça que pode mudar o time, de repente se organizar joga direitinho, todo mundo trampa. Todo mundo joga, entendeu? Opa, ele acreditou. É igual em 70, velho. É 3-10 lá e vamos que vamos, entendeu? E vamos nós, é isso aí. Sim. Tá certo? E Libertadores, vamos chegar aonde com esse time? Eu acredito no time na Libertadores, eu acho que dá pra chegar. Problema aí, na minha opinião, só o Grêmio. Se puder escapar do Grêmio, era uma boa. Palmeiras não? Não tenho medo do Palmeiras. É mesmo? Nossa! Não tenho. Que deitada no trouxa. Por que você acha que o Palmeiras é fraco? Tiramos os caras, esses trouxas aí. Por que você acha que o Palmeiras é fraco? Não, não. Não acho. Palmeiras é fraco. Ó, você não fica botando palavra na boca do cara, velho. Se o cara não tem respeito pelo seu encrenqueiro. Ô, baixinho, baixinho. Semifinal do Paulista, nós arrancamos esses caras. Baixinho, você é um puta do encrenqueiro, velho. Eu? É, você arruma encrenca, velho. Ele que fala que não é forte, eu que sei. Falou mesmo, falou. Eu respeito o time do Palmeiras, mas assim, como é clássico, é mais fácil pra você pegar do que pegar o Grêmio, por exemplo. Que isso, Mota? Você não organiza essa porra? Por favor, desculpa o Mota que tá atrapalhando. Pera aí, tá tendo uma confusão aqui, mas tudo bem, vai. Não, eu acho assim, pegar o Palmeiras é um jogo difícil, mas é clássico. É melhor, eu na minha opinião, acho melhor do que pegar o Grêmio hoje. Eu acho que o Grêmio hoje é o time mais temido do Brasil. Agora, embora o Palmeiras, eu concordo no seguinte, embora o Palmeiras esteja bem, mas eu acho que o Grêmio ainda tá um tequinho... Não, o Grêmio é o mais forte, não, tem, e não a tem a gente dúvida. Pode falar isso é o mais... sem o seu Vieira falar no programa, com... tá inclusive fazendo programa, mas não o nosso hoje. E mas queria... o Grêmio tá voando, né, velho? Não, é, então, time, a gente sabe é bem, o time, né, do RG? Momento, não adianta. É. Agora, tem um ex-jogador de vocês que estão acenando lá que o cara deve voltar pro Brasil. Ganso. Gostaria. Gostaria? Sim, sim. Eu acho que ele resolve o problema do meio de campo do Santos hoje. E agora você arrumou uma confusão com o RG, né, RG? Eu gostaria dele, RG. Eu acho que... respeito a sua opinião, mas... Jean Mota e Léo Cittadini, o Ganso entra e joga, entendeu? É. Na minha opinião, eu acho que... É muito melhor do que o Jean Mota e o Léo Cittadini hoje. Eu não sei, eu tenho muitas dúvidas, porque eu não sei realmente, eu acho que o Ganso hoje dividiria opinião com relação à torcida. Não sei qual seria. Mas é, se ele faz 3 jogos bom, a torcida já cai nas graças dele de novo, não sei se ia funcionar assim não, pela maneira como ele saiu. Não, eu realmente tenho dúvidas com relação a isso. Eu não, gostaria. Eu não vou discutir a capacidade do Ganso quando ele gosta. Quando ele quer jogar, né? Ele quer jogar. Agora, não sei se seria tão fácil assim, não. É. Mas eu acho que se ele faz aí uns 3 jogos bons, dá pra... É isso aí. Tá certo. Santista, deixa eu perguntar aqui pra você. Tá preparado? Trouxe colinha também pra participar da promoção do McDonald's? Trouxe colinha, Sombria. Pra ganhar o resort do Estádio 97? Bora. Que tá sold out, hein, galera? Resort do Estádio tá sold lindo. Out. É mais de 10 dias, incrível, na sold out. Incrível, hein? Boa. Incrível. Só no dia 18 já tá tudo esgotado. O que tem é uma lista de espera lá na Lotus Travel, no 2896-4665. Inclusive, em falar em resort, eu queria agradecer o apoio da Futiliga, a melhor plataforma para amistosos de futebol amador. Cadastre seu time no site futiliga.com.br. Futiliga, 15 anos conectando futebol. Também agradecer a Futmesa Brasil. Para você comprar sua mesa oficial, entre no site futmesabrasiloficial.com.br. Boa. Ou mande e-mail para contato@futmesabrasil.com.br. Abraços pro Flávio Deleu, tá bom? Boa. E rapidinho, e também a galera da Cassineira, André Schwartz, um abraço. Sim. Boa. Rapidinho, só porque falou em resort. O resort nós temos na nossa resenha, que vocês, para quem não sabe, para quem não vai, é um momento, é o auge, é espetacular, é magnífico. É aquele encontro da madrugada, e né? Nós temos isso, e nós temos lá um presidente e um diretor. Eu sou diretor, então tenho que obedecer a ordem do presidente, da resenha. E a ordem é a seguinte, galera que vai para a resenha, lá é um momento particular, é um momento nosso ali de intimidade. Único. Mas peraí, o pessoal tá achando que isso aí é um swing, não é uma resenha. É quase. Não vai rolar sexo, não. É quase. Não vai rolar sexo, não, gente. É quase isso. Não é. É que o baixinho... Não é não, gente. Aquilo lá não é promíscuo, não, gente. Não tem nada com promiscuidade. É sério o lugar, é sério. Não tem nada com promiscuidade. É que o baixinho não frequenta a resenha. O baixinho vai dormir. Eu não bebo. Então, por isso mesmo. Então lá é o seguinte, lá é um lugar de conversar, beber, trocar ideia, é espetacular. Só que tem que levar bebida pra participar da resenha. Tem o ingresso, né? Líquido, então. É o ingresso, tem que pagar o ingresso. Gelo e oral. Entendeu? É isso aí. Bom, só um lembrei. Mas agora, vamos lá. Eu quero saber de você, qual é o sanduíche Mac campeão da segunda-feira? Mac França, que não vai arrumar nada na Copa do Mundo. Boa. E Mac Brasil, todos os dias. Sensacional! Boa, gatinho. Muito bom. Tá concorrendo no final do programa. Boa sorte. Valeu, Sombrinho. É isso aí. Valeu, passa Santista. Combate, muito obrigado. Valeu, Peixe. Esse é o Estádio 97 da Energia 97 FM, também no oferecimento da Obra Max. Tá difícil comprar os materiais pra obra? Você cansou de pagar caro? A entrega atrasou de novo? Você precisa conhecer a Obra Max, o primeiro atacado de materiais de construção aberto a todos. Sem cadastro e sem burocracia. Isso mesmo, lojistas, engenheiros, arquitetos, marceneiros, eletricistas, pedreiros, encanadores, serralheiros, construtoras, instaladores e até mesmo para você que precisa reformar ou manter sua casa. Essa é para você que está construindo. Se liga aí, olha. Cimento CP2 Lis, saco de 50 quilos com o menor preço do Brasil. Só R$ 15,89. A partir de 40 sacos, você vai pagar R$ 15,49. Caraca, velho. Então corra para a Obra Max. Na Obra Max você encontra mais de 18 mil produtos em grandes volumes, todos à pronta entrega. A Obra Max fica na Avenida do Estado, 6.313, na Moca. Compre também pelo site obramax.com.br ou pelo Televendas, 3003-3400. E você não pode perder, neste sábado, dia 12, amanhã, haverá um encontro de troca de figurinhas da Copa no estacionamento da Obra Max a partir das 10 da manhã. Então você, galera que tá aí na região da Obra Max, Avenida do Estado, 6.313, na Moca, a partir das 10 da manhã, encontro de troca de figurinhas da Copa. Legal. Lá na Obra Max, Avenida do Estado, 6.313, a partir das 10 da manhã, beleza? Show, show de bola. Muito bem, Estádio 97 também no oferecimento da Leis. Galera, quer que o seu tweet apareça aqui pra gente? Então use a hashtag ShowYourEmotions, que elas vão aparecer ao vivo no telão da Leis Fan Experience. Estádio também no oferecimento do McDonald's. Os sanduíches campeões voltaram pro McDonald's. Todo dia um sanduíche campeão diferente. Prepara! Agora vamos ao momento sem parar. São três ouvintes na sequência aqui dentro da Leis Fan Experience. Verdade. É, sem parar! Você sabe como é o jeito sem parar de aproveitar a vida? É fazer o que quiser, na hora que quiser, sem perder tempo no pedágio, sem perder tempo no estacionamento e no posto. Viaje, estacione, abasteça e curta a vida sem parar sua vida no seu tempo, Motinha. Ah, vamos lá. Primeiro um corintiano. E aí, Ale, como é que tá? Beleza? Bom, e você, querido? Beleza. Queria fazer uma pergunta pra você aí, Ale. À vontade, Batoré, pode fazer. Eu falei, a boca mole, tem a boca mole. Vai, Renan. O nome dele é Renan. Ale, por que que você não criticou o Rodrigo ontem quando ele fez o terceiro gol do Santos? Ele errou o mesmo chute que o Romero errou. Ai. E você só critica o Romero, o artilheiro da Arena Corinthians. Ai. É, bela pergunta. O Romero, né? Já pegou uma mulher sua? O que aconteceu? Ai, nossa, que deitada, hein? Romero e Rodrigo não dá na mesma frase, hein, velho? Não, eu só tenho uma mulher, a dona Encrenca, e eu não sei se o Romero já pegou, porque sempre que eu chego mais cedo em casa, eu chego buzinando, aviso que eu vou passar na padaria, na farmácia, para não pegar a corrida de homem pelado. É, o Rodrigo eu não critiquei porque você não me perguntou. Eu acho que é um gol que um jogador da categoria dele tem que fazer. Só com uma diferença que o Rodrigo é muito jovem, ainda está em formação. E o Romero já é um jogador formado. E o Rodrigo tem quanto tempo de profissional? 2 meses? E já tem o mesmo número de gols marcados do que o Romero no ano inteiro. Mas se você acha que o Rodrigo e o Romero têm o mesmo nível de futebol, vai assistir hockey. Não acho que é o mesmo nível. Eu acho que o Romero tem suas limitações, sim, mas é um dos jogadores mais importantes do Corinthians. Mas eu falei isso aqui, não o falei? O Rodrigo, ontem, ele, pra mim, é um dos melhores. O Rodrigo, Pedrinho, Vinícius Júnior, são as revelações do nosso campeonato aí. Porém, ele errou o mesmo chute, ele cortou pra dentro, só ele e o goleiro, ele errou. O goleiro pegou, o Gabigol fez o gol. Você viu o gol? Vi, eu acho que é um gol. E o Romero, o mesmo chute, do mesmo lado do campo, ele errou também. Mas você não e acha... ele mesmo fez no rebote. Mas eu não sou advogado do Alê, mas eu me sinto na obrigação de agora fazer uma defesa. Mas ninguém que se for... A bolinha chinesa. Ou em Harvard tem a mesma competência pra advogar como você. Mas o conjunto da obra do Romero é que suscita as críticas. Quantos títulos o Rodrigo tem no Santos? Mas ele começou a carreira agora, dele agora. O cara tem 2 meses de profissional. É, você não pode comparar um cara que tem anos de profissional com ele, o outro. Ele entrou pro profissional em que ano, Rodrigo? Esse ano. E o Romero já tem um título esse ano, 1-0 pro Romero. Não, mas o Romero tem muitos anos, muitos anos. Mas pera um pouquinho só, Batoré, fala uma coisa pra mim. Você vai fazer o seu time lá, camisa contra sem camisa, casado contra solteiro. Manda, Ale, manda. Rua de baixo contra rua de cima. Jogo dos pelados, time de meia contra time sem meia. Certo. Tem lá pra você escolher, você ganhou no Jockey Pô. Tem lá pra você escolher, Rodrigo e Romero. Quem que você escolhe primeiro? Eu escolho o Romero. Ah, tá. Fazer o quê, né? Ah, tá. Fanatismo, né, Gai? Eu parava por aqui. Corintiano. Fanatismo. Tá preparado pra responder a pergunta do McDonald's? Tô preparado. Só antes eu queria mandar um abraço pro Dodô aí. Opa. Sou corintiano, mas pra mim o Dodô é o melhor participante aí. O cara muito é obrigado, sensacional, irmão. Cara. A voz do povo e a voz de Deus. Eu adoro o Domênico, cara. Obrigado, puta, irmão. É nóis. Que dá o gás aí no puta, ele é um cara. Não, mas você é o Domênico. Tanto você quanto ele são loucos, né, mano? Então, tipo, se identifica mesmo. Não, eu gosto mesmo do cara que. De manhã aí, e no Mod a Sopa, à noite. Nós. Vem aí a promoção Uma Noite com o Domênico. Fica com ele. Que papo é esse aí que o Domênico dá gás, velho? Não, eu gosto do Domênico, é. Deu um gás. Eu gosto do Domênico. Porcão, a gente solta. Ainda bem que saiu o Benjamin aí, Benjamin era amigo. Boa, irmão. Ô, amigão, obrigado. Deixa eu te fazer uma pergunta aí. Fala, senhor. Eu quero saber de você, qual é o sanduíche Mac campeão do sábado? Sábado é Mac Argentina e Mac Brasil. Mas você tá muito afiado, parabéns. Sem cola, hein? Sem cola. Pergunta outro, pode sem perguntar. Cola, hein? Não, não vou isso perguntar mesmo, outro, se você perder, você perde o prêmio. Pode ser. Perde a chance. Não. Ó, o cara peitou, hein? Sem cola. Eu escuto vocês todo dia, não tem como errar. Você tá abusando, hein? Pode sacaneia, perguntar. Sacaneia, pergunta. Eu vou perguntar, pergunta, se você errar, você perde o direito, hein? E se acertar? Pergunta, e se acertar todos? Todos? Pergunta, e se acertar pergunta todos? Quero saber qual é o Mac Sanduíche campeão... Da terça-feira. Do domingo. Mac Itália e Mac Brasil. É, tá muito bom. Já sabe. Você é melhor que o Romero no microfone. É mesmo. É, o pessoal, cara é gente queria boa agradecer todo mundo aí, vocês são sensacionais. E é o seguinte, espera só um minuto. Você vai ganhar o kit do Café Pilão por minha conta. Pode Domênico descolar pra ele o kit aí, que o cara é bacana, boa, gente boa. Parabéns. O primeiro dia que eu escutei o estádio foi no dia, que o, acho que 2011, o Palmeiras tinha sido eliminado pro Goiás. Boa, o Domênico cara tava dando uma deitada na diretoria do Palmeiras. E eu zapeando, você eu lembrou fui lá um negócio e que eu não gostei, hein? E acho que eu vou te dar não, um aí eu já gostei do estádio, um programa com irreverente aí e tal. Boa, irmão. Cala a boca aí atrás, o cara tá falando, trouxa. Ô, Cátio, o cara tá falando, pessoal, porra. Pessoal, só queria deixar mais uma vez um grande abraço pra vocês. Valeu, aí, sou fã. Deixa o cara me elogiar, porra. Boa. É tão raro, né? É raro acontecer. Tem que valorizar essa pô, o Zé tá ouvindo, não? Tchau. Zé, ó aí, tá vendo, Zé? É nóis, hein? Próximo. Vamos lá, segundo ouvinte, momento sem parar aqui na Leis Fan Experience. Você sabe como é o jeito sem parar de aproveitar a vida? Viaje, estacione, abasteça sem perder tempo, sem parar sua vida? No seu tempo, Motinha. Ah, olá, a gente tá com o Avatar aqui. Qual é o seu nome, Avatar? Que é isso? Marcelo. Torce pra quem? Tricolor. Ah, boa. São Paulo. Vamos lá, o que você achou do Cueva embora desse jeito? Não ligou muito pro São Paulo? A torcida meio puta agora com ele? É, eu acho que não tinha como ser diferente. O Cueva já há muito tempo vem mostrando um desinteresse pelo time. Ele é muito bem remunerado por aquilo que ele faz, ele tem um bom futebol. Só que ele tá com a cabeça lá fora, lá, ele quer fazer a fortuna dele lá e tal. E não tem mais interesse em jogar pelo São Paulo, isso é claro. Então, se ele não quer... pode liberar ele, eu acho que não tem por que ficar segurando. O São Paulo é muito grande pra... Digamos o seguinte... Vai fazer falta. Liberar agora, porque a mulher vai estar grávida lá, etc e tal, depois vai pra seleção do Peru. Mas depois tem a volta. E sim, precisa ter uma oferta boa pra que sim seja vendido. Sim. Porque é um patrimônio do São Paulo, não é? Porque depois voltou da Copa, não pintou nenhuma oferta, não é por isso que o São Paulo agora encontra qualquer time por aí, não. Sim. Né? Liberou agora porque tem Copa do Mundo. E realmente talvez esteja aí com a cabeça na lua por causa da Copa do Mundo. A mulher dele tá grávida, vai ter tá numa gravidez de risco, parece. Mulher grávida, ainda acho que é a maior desculpa, mas. É, o Raí tinha falado também lá que tá com a cabeça na mulher, mas isso aí a gente sabe que é só uma desculpa mesmo, que nem você falou, ele vai usar isso pra, sabe, forçar uma barra pra venderem ele, ver uma oportunidade boa e dispensar ele. E outra, é isso que você tá falando, cara, o lance da mulher dele tá grávida até em função dele tá com a cabeça na mulher também, né? Porque Ah, não, Marco. Boa, Marcão, boa, boa. Um dia já esteve. Já esteve, há uns 9 meses atrás, mais ou menos. Esse negócio de jogador cabeça na lua, agora há pouco, o RG estava fazendo certas críticas ao mundo da lua do jogador do Santos, o zagueiro Veríssimo. Veríssimo. E eu tive uma informação do Zé Fontinha, né, seguinte, ele já está com a cabeça na Europa. Aí, ó. Já está com a cabeça na Europa. Quantos anos tem o Lucas Veríssimo? Vocês têm informação? Ah, novo, sei. Novo. 20, não sei. 20, então, se tiver 23 é muito. Por isso que eu falo. E quando, a fonte é muito boa. É. Quando a gente fala, RG, de segurar jogadores aí novos, né? Esses caras aí que pintam agora no profissional, que nem o caso do Luiz Araújo ano passado no São Paulo, o próprio David Neres, é muito complicado, cara. Porque assim, já vem um empresário pro moleque e fala assim, ó, você vai morar na Europa, você vai ganhar em euros, você vai andar de carrão. Sim. Aquilo ali na cabeça do moleque, cara, se pra jogador experiente, que de repente já teve uma rodagem aí pelo país, aí até fora, o cara ele já fica, né, mano, tipo, balançado pela proposta. Ô, mano, Marcão, mas os caras já têm essa, né, essa informação, tipo, vê os caras da seleção, vê o Neymar, vê os caras que subiram. Sim, claro. Eles querem ir embora. Porque assim, ô, Motinha, é diferente, de repente, você receber uma proposta pra jogar no leste europeu, por exemplo, Rússia, Ucrânia. Isso é uma coisa, mas assim, quando pinta uma proposta, por exemplo, pro David Neres lá, pra jogar na Holanda, por mais que não seja um grande polo do futebol europeu, mas é vitrine, mas assim, né? Você é um trampolim, cara. Você e o cara, o empresário poder... já fala, ó, vai pra lá porque lá é uma boa vitrine. Sim, se você claro. For bem lá, algum clube grande vai querer você. Com certeza. E acontece muito. E você tá confiante no Aguirre? Olha, no começo, assim, até pra essa questão aí, a marca dele de ser um cara meio uruguai, retranqueiro, ter essa coisa, mas assim... É que nem o Sombra, até o Marcão tava comentando. Ele tá dando uma equilibrada no time, questão da zaga, ainda tá tendo umas falhas, erros bobos, mas você vê que tem um pouco ainda, tá tendo consistência esse time. Parece ser pouco, mas ainda é relevante, em vista do que o São Paulo tava apresentando ultimamente. Sim. Então, não tem jeito, tem que acreditar, tal, o tempo que ele ficar aí, tal, ele arrumar esse time. E não sei, alguns jogadores aí precisam estar conversando, que nem o caso do Petros. A atitude dele nesse último jogo aí foi ridícula. Ele já não vem jogando há muito tempo. É verdade. Ele é um cara que... Você pode pegar todos os jogos dele, desde aquela final... Só fazer um parênteses aí. Quando fala de atitude, dá a impressão que é um jogador que não tem atitude em campo. Ele pode, tem. Tecnicamente, não viver um bom momento fazer e talvez ruim. Atuando num setor que ele não atua melhor. Não, mas ele tá se referindo à expulsão, né? Da expulsão? Sim, da expulsão. Da expulsão. Galera, tá decepcionada. Esperava mais, muito mais do Petros. Teve uma época que ele tava... Tava bem, né? O pessoal tava elogiando ele tava mostrando, sabe, não só a questão de garra, assim, mas o futebol dele mesmo. Mas de um tempo pra cá, isso caiu muito. Tô dizendo que ele tá fazendo... Quando ele chegou, ele tava bem melhor, né? Digamos, mas peraí. Quando o Petros tava... No seu melhor, quem tava do lado na dele? Posição dele. Você tinha... Não, só um minuto. Estava quem tava lá do lado dele de meia? Hernanes. Não, também. Tinha o Hernanes. Aí é que tá, velho. Peraí, Hernanes e Cueva jogando então, na armação. Que eram os dois meias que você acabou de falar que não tem hoje. Com Hernanes entendeu? E Cueva, dividem a armação. Você tira a necessidade de ter um Petro subindo exatamente. Mais. Exatamente. É coadjuvante. Cai o futebol, não tem jeito. Aí ele se destaca como coadjuvante. Na hora que você fala, sobe pra armar com o Nenê, você tá dando protagonismo. Exatamente, não dá. Não dá. Aí não vai, né? Não vai. Você mata o cara. Você não pode exigir protagonismo de quem não tem. Exatamente. E isso não é demérito. Isso não é demérito. Nossa, que deitada no Mota. É outro. Isso. Manda seu abraço, Avatar. Não, mandar um abraço aí pra todos vocês aí. Tá um prazer estar vendo boa, vocês velhinho, aí pela primeira irmão. Vez. Nós. Pessoal da freguesia do Ó lá, tal, que eu moro lá próximo, lá tá o Morro Grande. Todo mundo que estiver ouvindo. Meu, ele é o Ferro Williams meio achatado. Parece, lembra? Do vidro aqui parece um pouco o José Aldo depois da surra. Isso. Depois da surra? Você tá de brincadeira, pô. Isso. Tá pronto pra pergunta? Pode mandar. Pronto aí pra pergunta? Pode mandar. Beleza. Pô, qual é o dia do Mac Espanha? Espanha, terça-feira. E qual é o dia do Mac Brasil? Todos os dias. Parabéns! Boa, final do programa, concorre a uma suíte no resort do Estádio 97. Obrigado, presente, Sombra. Obrigado a todos vocês. Presente aí. Do McDonald's. Valeu mesmo. Obrigadão, hein? Valeu, mano. Tá nervoso, moleque. Boa! Vamos. Esse é o Estádio 97, momento sem parar. São 3 ouvintes na sequência aqui no oferecimento de sem parar. Você sabe como é o jeito sem parar de aproveitar a vida? É ser dono do seu próprio tempo, viaje, estacione, abasteça e curta a vida. Sem parar sua vida no seu tempo, Cláudio Mota. Vamos lá, qual é o seu nome? Alberto. Torce para... São Paulo. Ah, tricolor. Quero ver o trocadilho do RG, hein? É. Fala então seu nome inteiro. É. Alberto Nunes dos Santos Júnior. Quantos anos você tem, meu velho? 27 anos. RG sexta, 2.7. Você viu que aqui hoje não tem nada fechado, tá tudo Alberto, né, velho? Ah, sensacional. Aí não. Sensacional. Tá. Como não? Ah, merda. Merda esse seu cabelo, esse penteado aí. Ah, que isso, é que agora eu tô um pouco louco. Alterado já. É, já tá. Quero saber do Sombrinho e do Marcão, onde o São Paulo vai chegar nesse brasileiro, hein, Marcão? Ô, Sombrinha não, que isso. Tá seguradinho aí, irmão. Na moral. Se ele é seu, ele pode ser meu também. Ah! Opa! Opa! Aí sim, hein? Aí sim, hein? Tô aliviado toda hora. Mas é só quando eu bebo, pessoal. Mas na moral, mano, eu acho que o São Paulo aí briga pelo menos por uma pré-Libertadores, né, nesse campeonato brasileiro aí. E de repente, dependendo do próximo adversário na Sul-Americana aí, pode ser que o caldo engrosse já, porque saem os caras que estão na Libertadores, aí, se eu não me engano, os oito melhores terceiros colocados de cada grupo. E pode ser que o São Paulo, de repente, no sorteio... Você aí acha errado isso, Marco? Eu acho erro desgraçado, absurdo, velho. O Nego sai da Libertadores e vai pra Sul-Americana. O prêmio do Nego, que não consegue classificar de quatro entre dois, ele é premiado, Ale, pra ir pra sua... É brincadeira, velho. Acho que os oito melhores terceiros colocados. Que coisa absurda, cara. Juro por Deus, é um absurdo. A gente tinha que terceirizar a organização do futebol sul-americano. É verdade, hein? Tinha que terceirizar isso. Deixa os europeus organizar. Ó, dá na mão de americanos, eles vão fazer melhor. Mas se bem que na Liga dos Campeões, o terceiro colocado do grupo vai para a Liga Europa também, né? Então tem isso também. Mas terceiro colocado. Mas Liga Europa, então, na fase de grupos da Liga dos Campeões. Peraí, Ali, o cara da Liga Europa. Mas o cara que disputa, isso, então desculpa. Não, mas peraí. Tiro. A mesma coisa que o europeu não sabe mais fazer também. Não, pera só um minuto. A Champions. Ah, vai estar errado a Europa. Não, pera só um minuto. O Sombra tá certo, a Europa que se Só um minuto. Na Champions, o terceiro colocado do grupo, ele vai disputar alguma coisa? A Liga Europa. Não liga, não vai. Não vai. Não ele liga. Conhece, pô. Ele transmite. Não liga. Não liga, não. Vai mesmo? É sério vai isso aí? Um pouco, mas vai. Copiar os caras e copiar errado ainda. Mas vai, mas só metade também. Não vai tudo. Fala, vai. Mas não vai. Mas que absurdo. Mas isso aí vai mudar. Agora que o Sombra falou, o tem Dodô falou, vai mudar tem essa que coisa. Que deitada, né, velho? Alberto, mas como eu endosso o Marcão aí? Deixa os americanos fazerem. O São Paulo, se for muito bem. É pra brigar no máximo ali, quinto, sexto lugar. Se for bem. Vocês não acham que o Nenê já entra cansado? Ele não, imagina, tem jogado demais. Óbvio, o Nenê é o melhor do time, cara. Tem jogado demais, mano. Merda, Def. Ó, no fim do jogo... Os caras estão se matando pra falar, você fala um negócio de desse. No fim, ó, no fim do jogo, esse jogo agora contra o Rosário, finzinho do jogo, ele ainda deu um drible em dois negros pela ponta esquerda pra servir dentro da área um jogador. Ele demorou um pouco no passe. Ele ainda ganhou na corrida dos caras. Sombra, porque eu falei isso. O Nenê não parece ter 37 anos. Eu acho que ele é bem parecido com o Ganso. Lento, tem um bom passe e alguns dribles. Mas o Nenê é muito lento. Mas o Nenê tem 37 anos. E, Ale, eu posso estar enganado, mas o Ale, o Nenê, por 37 anos que ele tem, tá muito bem. Tá muito melhor que o Diego Souza. Com certeza. Por exemplo, 1000 vezes melhor. E acha até que muitas vezes parece que participa mais do que em muitos jogos do Ganso. Exatamente. Olha, não, que participa mais que o Ganso, ele participa. Sabe o que eu acho engraçado, cara? Às vezes eu me pego falando, pô, mas o Nenê tá velho, mano. E eu lembro que eu tenho um ano a menos que o Nenê, cara. É. Verdade, falável, mano. Verdade. Amigão, te perguntar aqui, cara, qual é o dia do Mac Brasil? Celular. Mac Brasil é todo dia, Sombra. Todo dia tem Mac Brasil. Todos os dias. Aí você foi muito bem. Agora eu quero saber de você, qual é o dia do Mac Japão? Opa, Japão não tem, Sombra. Ah, tá esperto. Nossa, ele quase morreu aqui. Não, tá bom. Quase assim. Morreu do coração. Qual é o sanduíche da segunda-feira, o Mac Sanduíche Campeão? Opa, Mac França, Sombra. Aê, rapaz. Boa. Final do programa, agora você concorre a um resort lá do Estádio 97, um apartamento, oferecimento do McDonald's, muito tá bom? Obrigado. RG, um amo ela pra Thaís. Ah, agora foi, hein? Thaís, hoje quando eu chegar eu vou falar, você quis? Ai, mas é sensacional. Boa. Pai, foi sensacional. Acho que o Morico que tem que falar isso pra ele. Ô chefinho, chefinho. Chefinho, vamos reparar aqui uma coisa que a gente não fez a pergunta pro Diego. Ele participou, ele quer participar. Boa, Diegão. Vamos lá, Diego. Vamos lá. Quero saber de você. Agora, o Mac Argentina é em qual dia, Diego? Sábado. Sábado. E o Mac Brasil? Todo dia. Boa, Diego. Boa, Diego. E também, né? Isso aí. Esse foi o momento concorre. Sem parar aqui na Leis Fun Experience. Você sabe como é o jeito sem parar de aproveitar a vida? É ser dono do seu próprio tempo, fazer o que quiser na hora que quiser, sem perder tempo no pedágio, no estacionamento e no posto. Viaje, estacione, abasteça e curta a vida sem parar. Sem parar sua vida? No seu tempo. Estádio 97 também no oferecimento de pneus Bridgestone. Desconto de até R$320 para sócios torcedores. Oferecimento de McDonald's. Os sanduíches campeões voltaram para o McDonald's. Todo dia um sanduíche campeão diferente. Prepara! E o estádio também tem o oferecimento do Macro. Macro, no Macro todo mundo pode comprar. Sim, Macro, seu melhor parceiro, Dodô. É verdade, vamos falar do Macro. Se você tem um comércio pequeno, um café, uma hamburgueria ou quer economizar para sua casa e está procurando um parceiro de verdade, o seu parceiro é o Macro Atacadista. Sim. O Macro Atacadista tem tudo para ajudar você a fazer acontecer. Produtos de qualidade, grande variedade e preço baixo sempre. Porque no Macro Atacadista todo mundo pode sim, é só sim. Entrar e comprar. E temos uma oferta exclusiva para você, válida. De hoje até domingo, hein? Cerveja Império Puro Malte, 600ml, R$3,99. Só isso? Aproveite, só isso. Ó, é válida de hoje até domingo. Cerveja Império Puro Malte, 600ml, R$3,99. Aproveite. Boa. Entre no site macro.com.br e encontre o Macro Atacadista mais perto de você. E aproveite a novidade, agora aceitamos todos os cartões de crédito das principais bandeiras. Consulte nossa equipe de atendimento ao cliente. Comprar barato no Macro, você pode sim. Boa. Beba boa. Com moderação. Oferecimento de leis, galera que quer o seu tweet apareça aqui pra gente, use a hashtag showyouremotions, que elas vão aparecer ao vivo no telão da Leis Fun Experience. Por exemplo, o André Ricardo escreveu dizendo: vocês não acham que seria legal uma hora de bola cheia de pregos no Mota? Que é isso? Que é isso? Ficar dando muito ideia bom. Pro resort. 10 da manhã no sábado. Mas não pode chutar de muito longe, né, Léo? Meio metro de distância tá bom. Eu acho que é razoável. Deixa eu ver o que mais aqui. Olha aqui, a Lelê Sanches. Lelê! Lelê, Lelê, Lelê, Lelê. Queria o áudio do Domênico falando... Trouxa! Pra eu colocar de ringtone em alguns contatos que me ligam. Ai! Tem jeito, Bah? Aí, não tem jeito nenhum, peraí. O Bah é o cara. De graça? Se eu faço aqui, quando eu faço aqui, eu cobro, viu? De graça? Não é por nada, não, de graça? Opa, a voz é uma coisa... Mas é um jeito, mas se você manda um trouxa no ar aí, vai, Dodô. Trouxa, ela grava, pra ele. Atenção, pra você gravar em 3, 2, 1... Trouxa! Pronto, boa, gravou, Dodô. Não gravou, não grava mais. Pega no replay. É isso aí. Agora é hora! Agora! Agora é hora! Agora é hora! Oi! De alegria! Oi! Vamos sorrir e cantar! O decreto vem aí agora! E o Ale vai contar! Deixa ele decretar. Pode ir? Manda! Aí, rapaziada, e principalmente o ouvinte do Estádio 97. Nessa sexta, me chama de food truck, porque hoje eu vou te dar uma comida. Porque eu não sou casa lotérica, mas hoje eu quero a sua raspadinha. Nessa de food truck, porque hoje eu vou te dar uma comida. Porque eu não sou casa lotérica, mas hoje eu quero a sua raspadinha. Nessa sexta, eu vou te chamar de encantadora de serpente... pra você fazer a cobra subir. Porque se a entrada principal estiver interditada, eu vou com tranquilidade pela porta dos fundos. Então vem com... então vem com o bonde dos purpurinados. Quem são? Com David Brasil, Amin Kader, Vieira, Mota, Chefe Benedetti, eu e ele, Azaia! Sensacional, Ale, salve de palmas para Ale. Boa. Muito bem, agora é o sorteio. Agora. Da suíte do resort do estádio 97. Tô tenso. Quantos são, Bá? Do McDonald's, tem vários, hein? Muitos. Puta, tem bastante, hein? Ó, até uns 10. Só veio preparado. Joga pra cima. Vai. Quem vai pegar aí? 3, 2, toma. Vai, vai. Pegou um copo, hein? Pegou um? Pegou? Ou pegou? Rapaz. Pegou. E agora? Tô pegando legal, hein, Marcão? Ligeiro, né, mano? Boa, R. Abre o papelzinho agora. Você, atenção. É muita expectativa. Vamos ver muito difícil. Vamos ver quem é que vai ganhar agora. Que vai estar com a gente no resort do estádio. Se ele não ganhar, quem ganha a carta? Se não ganhar, quem ganha a carta? Quem ganhou, RG? Quem ganhou? Ô, produção. Oi. A guria lá falou o quê de mim? Que ela falou? Aquela guria primeira entrevistada lá? Falou o quê? A Dinha. A Dinha? A Dinha falou o quê? Não sei. Ah. Que ia? Pro resort? É. Ela é irmã. Mas não é ela. Mas que não foi ela que ganhou. Quem ganhou, velho? Quem vai pro sorteio é ele! Quem? Sorteio não, ganhou! Não, quem ganhou? Vai? Quem? Quem não é sorteio ganhou? Não, já ganhou, ganhou! Vai, não vai? É, vai pro resort. Ah, não vai pro sorteio? Não, sorteio para o resort. Ah! Quem ganhou foi? Diego Santos Barbosa! Diego! O parmeirense. O cara tinha esquecido. Ia ser injusto se ele não participasse. Que louco, hein, velho? Que louco, hein? Parabéns. Bodegão. Os últimos serão os primeiros. Nós, Palmeiras, casta. Bom, galera, muito obrigado pela presença de todos. Parabéns. Valeu. Estaremos de volta na semana que vem e anunciaremos a data no Estádio 97, tá bom? Boa. Semana que vem de volta. Boa. O estádio termina por aqui no oferecimento de Amanco. Sem dor de cabeça na obra, use Amanco, a marca da inovação. Amanco! Pilão e Neymar Júnior criaram 4 camisas oficiais inspiradas na história do craque. Colecione e saiba mais em pilão.com.br/promoção. E McDonald's, os sanduíches campeões voltaram pro McDonald's. Todo dia um sanduíche campeão diferente. Prepara! Bom fim de semana, até segunda. Valeu, gente. Até mais. Tchau. Morde e assopra. Bom humor. Preciso disso não. Variedades e entrevistas. É sério, isso não é brincadeira. Às 10 da manhã. Seja bem-vindo, viu, Domenico? Morde e assopra. A energia que te move pela manhã. Energia 97. A nossa velhinha vai dar 4 Ataris portáteis. Ai, eu adoro aquele joguinho daquela bolinha gulosa que foge dos fantasminhas. Fique ligado no Energia na Veia. Quando você ouvir essa vinheta. Promoção Atari da Veia. Ligue na hora 3284-7097. O primeiro que entrar no ar e acertar a trilha sonora de um dos jogos clássicos de videogame mais famoso da história ganha um Atari portátil. Promoção Atari da Veia. Apoio techtoywebphones.com.br, onde você compra o seu Atari portátil com agilidade e segurança. Desliga esse jogo aí, Silvio Ribeiro. Você tá atrasado pra escola, menino. Energia. Vem aí, Festival Balada Boa, apresentando a Anitta, Jetlag Music, F Tampa e mais Thiago Brava, Maria, Henrique Diego, Livinho e MC Davi. Faz barulho. Festival Balada Boa, 26 de maio, na Estância Alto da Serra. Ingressos à venda no ticket360.com.br. Também nas lojas Tente Beat do ABC e Metrô da Tuapé. Paris Vegas é a maior empresa de limusines do Brasil. Viva o romantismo de Paris alugando nossas limusines para casamentos, bodas, aniversários e jantares românticos. E no lado Vegas, nossas limusines estão à disposição para despedidas de solteiro, festa infantil, translado para baladas e eventos corporativos. Ouvinte do Estádio 97 tem desconto imperdível para aluguel de limusine para esse Dia das Mães. Que tal fazer uma surpresa inesquecível para a pessoa mais importante da sua vida? Ligue ou mande uma mensagem para 11 94556-0015 ou acesse www.parisvegas.com.br. Os sucessos do mundo. Hello. Tocaram primeiro aqui. Energia 97. Onde está meu título? Todo ano de eleição rola a mesma pergunta. Mas em 2018, seu título tá na mão. É só usar o app e-Título. Simples e rápido. Você pega o seu celular ou tablet e baixa o aplicativo disponível na App Store e Google Play. Depois, é só acessar e inserir os seus dados. Pronto! A via digital do seu título de eleitor está aqui. Se você já tiver feito o cadastro biométrico, seu título digital virá com foto e você nem precisa levar outro documento no dia da eleição. Muito mais prático! Mas se você ainda não fez a biometria, seu e-título precisa ser usado junto com um documento oficial com foto. Não falei? Seu título tá na mão! É a Justiça Eleitoral inovando e modernizando. como sempre. Resort do Estádio 97, temporada 2018, esgotada. Opa! Agora é só esperar, contando os dias para um fim de semana fantástico no Vale Suíço Resort, com toda a turma do programa mais ouvido do futebol. Estádio 97. Se você não conseguiu sua acomodação agora, só no ano que vem. Se você garantiu a sua reserva, pode se preparar para 48 horas de muitas atividades, lazer e chupa, Domênico! Eu? Chupa quem não vai lá pro resort, ó. Resort do Estádio 97 2018. Esgotado. Deu na revista Veja São Paulo. Em pesquisa, a Overnight foi eleita como a casa noturna de flashbacks mais querida de São Paulo. Obrigado você, morador da maior cidade do Brasil. Venha você também saber por que a Overnight está no coração dos paulistanos. Overnight, toda sexta e sábado, as melhores festas para você. Rua Gomes de Carvalho, 799 Vila Olímpia. Ligue 3582-3637 ou pelo WhatsApp 95155-0702. Overnight, a casa noturna de flashbacks mais querida de São Paulo. Foi você quem disse Overnight. Siga a Energia no Insta. Instagram.com/Energia97FM. Demais! Hoje em dia a gente faz tudo pela internet, né? Dá pra fazer pesquisa, estudar. Na internet você bate papo, troca mensagens, envia fotos, faz tudo. Até a sua inscrição pro Enem 2018. Basta entrar no site enem.inep.gov.br/participante. Mas atenção, as inscrições vão de 7 a 18 de maio. E mesmo quem fez o pedido de isenção precisa fazer a inscrição do Enem. Ministério da Educação. Governo Federal. Confirmado! Confirmado! A festa junina do Energia na Veia orgulhosamente apresenta... Lulu Santos! Ao vivo! Um dos maiores artistas nacionais, com o show Canta Lulu! Imperdível! Lulu Santos no palco do Energia na Veia. Um show para ficar marcado na história! Ingressos à venda no site ticket360.com.br. Também na Energia 97, na Embaixada Dance Music e nas lojas Tente Beat do Shoppings Metro, Tatuapé, do Shopping Central Plaza e todo o ABC. Hoje o tempo voa, amor. Lulu Santos. Festa junina do Energia na Veia, com Lulu Santos e os DJs do Energia na Veia. Dia 9 de junho, na Estância Alto da Serra. Ué, acabou? Levava uma vida sossegada. Vai, Lulu, canta! Seu velha negra da família. Lulu Santos. Realização Energia 97. Promoção. E yeah, Lulu Santos, que legal! Aquilo que chama um piau, piau, piau, piau. Tá vendo, Domênico? Não falei que ia ser uma baita atração, cara? Falei. Porra, Lulu não é grande, Silvão. É gigante, cara. Energia 97.